Eu do céu, mais a governada rumo a Vila Belmiro. O cara colou a membrana no microfone, né? Olha o cara animal, velho. Perder essa porra desse jogo, eu vou enfiar essa buzina no seu caba e apertar. Ai, que gostosa, TRG! A serra é perigosa, hein? É. Pode ficar desgovernada. A serra é perigosa, pode acontecer. Uma carreta desgovernada, ela vai parar uma hora. Ela vai parar uma hora. Mas ela vai fazer um estrago. Ela vai fazer um estrago. Cuidado, hein, irmão. Tá? Muito bem. Mas o cara que dirige a carreta, ele veste preto? Por merecimento. Tu tá certo disso. Por merecimento. Tu tá certo disso, Domingo. Obrigado. Eu botei o Ralph. Só pra saber. Às vezes amarelo. Às vezes azul. Não importa. Balança as bandeirinhas. O importante é passar por cima do que tiver na frente. Ô, Maninho, olha a buzina do Parmeiro, ó. É a buzina de Fusca, velho. Ai, que ferrado. Gostou? É a buzina de Calhambeque. Ah, de novo, ó. Não, só mesmo, só. Não cola no microfone essa buzina, senão detona o microfone. Você vai queimar a membrana. Cola, não, cola a membrana. Não, mas não colei, eu mirei pra você quando apertei a buzina. Então tá. Desculpa, velho. Aquele jogo de vôlei do Brasil, que fica aquele louco lá com a buzina. Que foi o quê? Essa aqui não dá pra ser. A minha é natural, ó. Tá dando até dó. Soletrando o som da buzina. Tá dando até dó. Sensacional. Hoje o programa de buzinas do Estádio 97. O show de buzinas. Muito bem. Então vamos começando pelo clássico da noite. O mandante. Evidente. Oi, RG. Tudo certo? Evidente. E aí, seu Ben? Evidente ou não? Como é que tá? Preparado pra hoje? Preparado. Vamos aqui então, ó. Ligou o bar cheio, prontinho. Tudo prontinho lá. O peixe que tem a principal novidade, o Renato, né? Tá de volta aí no meio-campo. Renatinho vai pro jogo hoje. É força máxima, viu, RG? Força máxima, Giovânio, Gabigol, Ricardo Oliveira. Todo mundo. O momento é outro, o astral é outro. Mudou, né, RG? Mudou, claro que mudou. É só, basta ver a posição em que estava jogando, o que está agora e aonde está no brasileiro. E Copa do Brasil, aquilo que todo mundo já sabe, né? É o jogo de 180 minutos, ou um pouquinho mais. Então tudo pode acontecer. Acredito que pelo momento do Santos, pelo momento do Corinthians, eu acho que vai ser um jogo legal. Eu também acho. Vamos à escalação do peixe. Tempo colaborar, não virar aí o que tá todo mundo dizendo que vai virar um tempestade hoje, acho que tem tudo para ser um jogaço. Mas vamos lá, que então. Já tarde, já é. Não vai chover lá. Não, sei, mano. Não sei. Vanderlei no gol. Boa. Vitor Ferraz. Vamos. David Braz. Vamos. Gustavo Henrique. Boa. E Zeca. Boa. Tudo bem. Thiago Maia. Boa. Renato. Boa. E Lucas Lima. Boa. Gabriel. Boa. Ricardo Oliveira e Giovani. Boa. Ele é ofensivo, né? E o técnico? Técnico é ele, Dorival Júnior. Boa. RG, esse vamos significa o quê? Vamos nos dar bem, nos dar mal? Vamos ver? Vamos acreditar. Sim, boa. Mas RG, o torcedor do Santos nesse momento, ele quer uma buzina da tua parte, cara. Ele quer ouvir uma buzina santista. Uma pirotecnia. Ele quer. Dá uma apertada na buzina do mano. Calma. O torcedor do Santos, assim como eu, o que nós queremos é ganhar. Essa coisa de... Muito low profile. Muito louco profile. Sempre. Louco profile sempre. Estamos animados com o Santos Futebol Clube. Eu não tenho nada contra quem se expõe. Sumiu, hein? Quem tenta... A quem tenta. Eu quis ser bonzinho, vocês fantasiar. Viram que eu emprestei meu brinquedo pra RG. Mas eu brinco depois. Eu prefiro brincar depois. Nossa. Não vai. É melhor você brincar antes, RG, porque ainda você tem tempo pra isso. Não. Eu tenho visto quem é que quebra a cara aqui sempre brincando antes. Eu tô vendo quem quebra a cara olhando a tabela do Campeonato Brasileiro. Quando vocês começaram, o Corinthians vai cair. Cadê a turminha do vai cair pro meu time? Cadê? Não, sumiu a turminha? Eu não falo dos outros, eu não sou antes. Falou sim, falou e muito. Você tá chamando ele de... Cadê a turminha no Campeonato Paulista? Cadê? Que ia ser rebaixado. Ejaculação precoce? Brinca antes. Por aí. Brinca antes, ejaculação precoce? Eu falei isso. Falou, o senhor não pode ser leviano, o senhor falou, não pode ser leviano. Senhor. De falar cadê a turminha e olhar pra mim. O senhor falou, tem que dar sim, senhor. Fala com seu médico. Falou, o senhor tem que falar senhor. Quem foi que falou. Fale o com senhor seu médico. Falou. Eu não falei o nada. O senhor foi um deles. Então, falou. Então o senhor pega as gravações e prova que você tá quer, falando, senão eu te processo. Quer a data? Quer a data? Quero. Quer? Quer. Tem data? Tem data? Tem. 16 de fevereiro. Pega aí, produção. 16 de fevereiro? Vê aí, pesquisa aí. Fevereiro, DG? É, com relação ao Campeonato Paulista. Que ele disse aqui no programa. Ele disse que o Santos não chegava nem entre os quatro. Ele falou? Mas falou? Ai. Peraí, meu Deus do céu. Falar que não chega entre os quatro é uma coisa, falar que vai cair é outra. O senhor tá surdo. Não digo eu. Pera, não digo eu. No campeonato paulista o senhor disse isso. Brasileiro o senhor disse que ia cair, sim. Mas qual a data? Cuidado, vai cair. Cuidado. Gente, pega aí o começo do brasileiro. Pega o começo do brasileiro. Dê datas. É, rapaz. Dê datas. Tá bem. Eu brinco depois, eu não brinco antes. Programa calmo, hein? Programa calmo. Calmíssimo. Programa calmo. Vocês queimaram o microfone de propósito. Não, um minuto. Não, senhor. Continua. É nóis, Antônio Viviani. Vamos para as cadeiras. Ah, é o seu macho, né, menina? Tá agradecendo a trepada, né? Velha. Dom Corinthians. Coringão, Bento, Coringão, mano. Vamos Corinthians. Você pulou aqui, o Portuga deu um pulo aqui, velho. Cara, louco, deu um pulo aqui, velho. Essa buzina funcionou no Portuga que nem um pulo pirata. Auditivo. O Corinthians que também vem com força máxima, viu, mano? Sim. Vamos aqui, ó, passar a escalação do Corinthians por hoje. Por respeito ao adversário. Vamos lá. Vai com o Cássio, né, o Wagner, Felipe, Gil e Wendel. Sim. Bruno Henrique, Jadson, Elias, Renato Augusto e Michael. E na frente, Malcolm. Luciano, é Malcolm. Solete, Michael. O Malcolm. Malcolm. Isso aí. É, o Corinthians, força máxima. O Corinthians vai com força máxima, Bento. O Corinthians ele vai jogar com o time completo aí. Eu acho que tem que ser assim. Durante a semana aí cogitou-se a hipótese do Corinthians poupar jogadores pra atuar diante do Santos, mas eu acho isso ridículo, cara. Acho ridículo. É, e eu espero que o Corinthians jogue hoje pra vencer. Eu não espero que estejam jogando os titulares aí, único e exclusivamente para justificar e falar, estamos jogando e estamos tentando vencer. Tem que jogar e tentar vencer de fato. Porque durante a semana mesmo aí o Tite, não sei se a gente coloca todos os titulares, tem que jogar assim com todos os titulares. Mas não tem por que poupar, né? Eu também acho, RG, mas infelizmente, alguns clubes acabam abdicando do campeonato. Por exemplo, o Cruzeiro hoje vai jogar todo desfalcado diante do Palmeiras. É ridículo. É porque eles estão com medo de cair. Esse eu acho que é desculpa. Não, mas o RG, eu acho ridículo medo, isso daí. Medo do Verdão. Não, mas não é só isso, Domênico. Ó, o Cruzeiro pega o Palmeiras hoje, jogando aqui no campo do Palmeiras, depois no final de semana vai jogar com o Corinthians aqui em São Paulo também. O Cruzeiro tá aqui em Atibaia, gente. Então fala, não, porque temos que poupar os jogadores. Poupar de quê, velho? Os caras que ganham 500, 600, 700 pau por mês, velho. Pra cima. Tô cansado. Pô, a gente tá no meio do ano, o cara não tá alegando que tá cansado. Estão priorizando os caras alegam campeonato. Cansaço, aí, aqui no São Paulo, o nego não gosta do rodízio. Né? Quer jogar, todas. Mas se jogar todas... Aí tá não, cansado. Mas eu sou, aí fica cansado. Chico tem uma desculpa. Eu acho que clube grande, independe... Olha, jogador é um pé no saco. Não, mas ó, eu acho que clube grande, independa de qual seja, eu acho que o clube ele tem que entrar e tentar ganhar. Todos eles têm obrigação. Por exemplo, o Palmeiras tem obrigação, São Paulo tem, o Corinthians tem, o Atlético tem, o Cruzeiro tem. Todos têm. Nem todos. Não, eu tô falando desses times maiores, esses times que têm elenco, esses times que têm time aí pra brigar por títulos. Esses times, eles têm que entrar e jogar pra ganhar. Se vai ganhar ou não, é uma outra circunstância. Isso é outro departamento. Tá certo. Mas tem que entrar e tentar, cara. Mas com o time reserva, o Cruzeiro pode não ganhar? Não, mas ô Domênico, tem que jogar com o titular, cara. Se o titular já tá numa situação caótica no Campeonato Brasileiro, imagina o reserva. Não, às vezes acontece. Mas o técnico não pode, ô Domênico, chegar pra abrirmos mão de um campeonato. Mas vê o Inter. O Inter ele abdicou do Campeonato Brasileiro, RG, pra tentar focar o esforço na Libertadores. O Luxemburgo, quando estava no Palmeiras em 2008, o que foi? Ele tinha um momento que ele tinha que fazer Copa do Brasil. Não me lembro que era Chula do esporte. Americana. Não. Também. Eu fugia. Era Copa do Brasil. Copa Brasil. Acho que era Palmeiras e esporte. Se não me falha, não. 2008. E aí ia jogar a final. Do Paulista. Paulista. Ele falou: vou priorizar o Paulista porque o Palmeiras precisa ganhar um título. Não, mas agora não tem final nenhum. E contra o esporte era lá atrás. Era, você acha lá, que eu fui bem nesse aí, nesse tocha aí que você falou? Terceira rodada. Eu fui bom nesse negócio. Aí você acabou abrindo mão da Copa do Brasil e ganhou o título. E aí você gostou? Gostou? Não, só tô lembrando que o Luxemburgo já faz isso há muitos anos. Tá bom. Agora, mano, priorizar uma competição. Então eu espero, sinceramente, aí que o Corinthians ele faça jus à expectativa que a torcida tem. E se der pra ganhar a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que ganhe os dois. Não fica essa frescura de, ah, mas estamos cansados. Ah, mas vamos estudar para ver se a gente coloca o time misto ou o time titular. Tem que jogar as duas competições para vencer as duas. Tem que jogar os dois torneios, cara. Tem que parar com essa frescura. Porque, querendo ou não, quando o técnico começa a dar voz a esse tipo de comportamento, o jogador absorve, cara. O ser humano é extremamente influenciável. Quando você começa a falar pro cara, você tá cansado, você tá cansado, você tá cansado, o cara começa a ficar fadigado, mesmo que ele não esteja. É igual hipnólogo. É lógico. Agora, quando você começa a falar pro cara, você é capaz, você é capaz, você é capaz, viu? Você olha pro cara assim, Domênico Gato, o cara tá fazendo um esforço imenso, aí você tá do lado do cara, vamos, vamos, vamos, dando força, você consegue, o ser humano, ele consegue superar as adversidades. Agora, quando você começa meio que, ah, não, mas pô, é um excesso de jogos, ah, temos que poupar jogadores. Hoje, graças à medicina e à fisiologia, você tem exames que detectam quando o cara tá cansado mesmo e próximo de estourar. Você tem aí exames aí do ácido do corpo, enfim. O cara, ele consegue detectar o desgaste. Exames do ácido do ácido corpo. Lático. É o ácido lático. É o ácido lático. É o ácido lático. O corpo, ele tem alguns ácidos aí que você consegue detectar ácido o cansaço. É isso aí. É, quando você vê o cansaço do jogador por ali, você fala, opa, esse cara aqui, ele já tá próximo de uma lesão. Vai estourar. Esse cara aqui tá próximo, então eu vou poupar. Nesse caso, só a favor. Agora, quando você pega um jogador aí, que ele tá lá, igual você tá jogando lá Master League, Sombra. O bagulho, o gás do boneco lá, que tá 70%, você não vai pôr pra jogar? Opa, vai. Mas, mano, no caso do Cruzeiro que você citou, você sabe que a torcida lá tem muita gente muito feliz com isso, porque diz que os caras que estão no banco, que são os bons. Que o Vanderlei deu uma mexida, ele pegou a maioria dos titulares do ano passado, campeões, o Vanderlei deu uma deixada no banco. E esse jogo contra o Palmeiras, voltam esses caras. Então a torcida do Cruzeiro tá animada, porque acha que quem tá no banco é melhor do que quem tá jogando. Não, mas agora falando sério aí, Corinthians e Santos lá na Copa do Brasil, vai ser o confronto mais equilibrado de todos os jogos dessas oitavas de final. Você acha mesmo um bom confronto? Porque, ó, nós temos adversários aí, vai, o Cruzeiro e Palmeiras. Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. Mas eu acho que hoje, pela circunstância, o Palmeiras ele é muito mais favorito contra o Cruzeiro. Na teoria. Do que, né, por exemplo, aí um Corinthians é favorito contra o Santos. Na teoria. Não, sim, mas o favoritismo ele tá sempre na parte teórica, né, RG? Mas, por exemplo, o Vasco e Flamengo, hoje, com a bola que o Flamengo tá jogando, por mais que o Vasco tenha vencido o Flamengo no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que hoje o Flamengo é mais time que o Vasco. Então, eu acho que em termos de equilíbrio, eu acho que Corinthians e Santos é o jogo mais equilibrado dessas oitavas de final. Vamos ver o que acontece, né? Boa. Não, então, beleza. Tudo igual. Muito bem. Continuamos com as manchetes do Estádio 97, sempre aqui na Energia. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Eliar, muito além da partida. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Dodô, vamos falar do Pão de Açúcar? Vambora, porque você sabe que lá no Pão de Açúcar tem novidade, hein? Ah, tem novidade no Pão de Açúcar, isso mesmo, meus amigos. A cerveja Amistel acaba de chegar ao Brasil, hein? E comemore isso, comemore, porque a famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve, uma cerveja muito refrescante, inclusive já conquistou todo mundo, hein? Aproveite para conferir hoje mesmo, hein? É, a Amstel é lá no Pão de Açúcar. E se beber, beba com moderação. Olha, o avião do Estádio 97 tá passando. Tá passando o avião do Estádio 97. Anotou? Anotou? É, hoje é a primeira vez que ele passa. Esse é o avião que te leva para assistir YouTube em Barcelona. Bom, todo mundo tá fazendo economia, né? Mas para comprar aquela bermuda bacana, uma camisa maneira, aquele tênis estiloso, não dá para economizar. Ou melhor, não dava. O Mega Shop Outlet tem opções para toda a família. Tem Rainha, Topper, Timberland, Mizuno e Havaianas com preços incríveis. E comprando acima de R$ 150,00, você parcela em até 10 vezes sem juros. Sua hora de economizar é agora, hein? Tem loja, tem a Mega Shop, tem na loja na Moca, tem no Shopping D e tem em Diadema. Confira os endereços das 21... Não, pô, tem loja pra danar, hein? 21 lojas. Olha. Mega Shop. É, tem 21 endereços. Confira todos os endereços das 21 lojas em megashop.com.br. E Mega Shop com 2Gs, tá bom? Mega Shop Outlet. Sua hora é agora. Estádio 97. What the fuck now, Palmeiras? Palmeiras. Ah, fala de nós. Hoje. Vamos hoje. Vamos ao ranking do time que está em primeiro lugar com o maior faturamento de torcida. Primeiro, né? É nós, né? Que bonito, hein? Eu fico feliz que o senhor está animado com o trabalho. E eu está, que saiu, bonito, hein? Saiu a escala aqui do Sombra, do pessoal aqui da rádio. Estarei lá hoje a trabalho. Ah, o senhor vai estar lá. Você vai mesmo? Vai estar lá, o senhor. Mal agora. Ah, mas ele tem um jogo na Vitória, né? Quem? Você. Eu três você jogos, três vitórias. Vamos aqui, ó. O seu Bento é pé quente, rapaz. O Palmeiras hoje vai mudanças, hein? O Robinho. Mudanças. O Robinho e o Alexandre não pode jogar, porque ele já jogou pelo Flamengo. Ah, ele não pode jogar. É, o Robinho tá ainda meio falando com dor na coxa, aquela coisa toda. Certo. A avó acha que não, mas. Não, não é. A avó só disse que às vezes é pra poupar o menino, entendi, né? Então, vamos lá. Ele foi vaiado com vaia o último jogo. Foi vaiado com vaia? Foi, avó. Quem foi vaiado? O Robinho, quando ele Robinho saiu. Vaiaram com umas vaias ele, ah, aí entrou o Cleiton Siqueira e fez o gol. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá com o Fernando Praz, né? Sensacional. Lucas. Aliás, atenção, vamos renovar com o Fernando Praz, gente. Vai renovar. Tá na hora de renovar logo. Vai renovar. Hã? Fernando Praz. Alexandre Maito disse que já vai, tá tentando. Renova lá. O Praz merece, o Praz é um baita goleiro. Então não vem o Fábio. Tem que. Que Fábio? Não vem. Fábio, pra ser banco? Do Cruzeiro, pra ser banco. E o que eu sei, Jojo, é hoje que hoje é banco do Praz, filho. O Peçanha já quer sair, viu? O Aranha veio do Santos é bancão. É bancão. O Peçanha quer sair. Quem é o Peçanha? O goleiro. Aranha. O goleiro que veio. O Aranha quer ir embora. Aranha, porra. O Aranha quer ir embora pra jogar. Vamos seguir aqui, Domênio. Vamos lá. Praz. Fernando Praz, Lucas. Lucas. Jackson. É, Vitor Hugo. Boa. E Egídio. Bom. Vamos lá. O meio-campo vem com Arouca. Andrei Giroto. Dudu. É negócio esse nome. Andrei Giroto. Exatamente. Cleiton Xavier. Rafael Marques e Lucas Barrios. Lucas Barrios vai pro jogo, vai então. Vai pro jogo. Aí, nos últimos jogos, viu, Jojo? Os únicos que fizeram gol no time do Cruzeiro da Bahia foram os argentinos pelo Paraná. Bahia? Que Cruzeiro da Bahia? Esse aí que vem. Não, é Cruzeiro. É de Minas Cruzeiro, é fronteira com Bahia. Cruzeiro da Bahia? É. Os últimos gols desde 2012 foram o Toba que fez. Quem? O Muxo. O Barco. Marcos. O Crisvaldo, todos esses. Então hoje teremos Lucas Barrios fazendo gol. Então. É isso que eu ia falar, que bonitinho. Obrigado, você, Lucas Barrios não é argentino, não. A gente naturalizou. Mas nasceu lá. Se fizer, vale, né? Espero que o Palmeiras faça um bom jogo e que vença. Vença sem tomar gols. Isso é a primeira coisa legal dessa Copa do Brasil. É vencer sem tomar gols. Não importa se é 1-0, 2-0. Né? Melhor 2-0, né? 2-0 seria bem melhor. Ô, Jojo, o Cruzeiro. Mas eu prefiro ganhar de 2-0 do que 3-1. É, melhor, claro. O Cruzeiro não vai jogar aquele rapaz que falou bobagem uma vez, lembra? Das entrevistas do Ceará? Quem? Ah, o Marinho, porque ele já jogou a Copa do Brasil. Ele já jogou. Falou bobagem. Vai jogar o Marquinho. Ele disse que era uma merda mesmo, que ele tava suspeito. Que merda, hein? É. Não, é assim mesmo. Foi bem natural. Fizeram um pagode disso, avó Rio Tanto. Ah, que merda. Fizeram rap também, eu vi vários punk. Que merda, hein? Então é isso. Olha, Jojo. Vovó, vamos lá, hein? E, ó, palmeirense, você que tá sem fazer nada, compra seu ingresso pra lotar que não lotou ainda. Ah, mas vai lotar. E eu queria mandar um beijo aqui, viu, Sombra? O Tiaguinho do Paris Vega. Ah, o Thiago, grande Thiago. Ontem ele deu pro Rudy uma limusine por causa dos 3 anos de namoro. Ah, te deu de presente? É, o Rudy é namorada por São Paulo, na estaiada lá. Você tava malandrão, hein? Mas você foi chumbando, o Rudy foi chumbando a namorada pela estaiada? Não, isso? Porque dá pra ver tudo por fora. Ah, né? Dá pra ver por fora? Não, mas mesmo assim, eles foram jantar lá. O Rudy foi dando uma rebocada. Não, que é isso? Meu sogro, o sogro do Rudy. A família da Laís toda ouvindo não o Rudy. Não fala isso, sogro, pelo amor de Deus. Com todo o respeito. Que atenção. Isso. Parabéns, Paris Vega, o carro bonito. Tinha até videogame. Mas plastificou ou foi in natura? No pelo quilo. Foi pelo. Não é? Que isso. Vocês estão loucos, vocês estão loucos. Namorada do rapaz, mano. A avó não gosta disso, viu? Você também levanta aí. Tem que agradecer os meninos que foram gente boa. Você levanta, velho. Mas agradece e não conta o milagre, pô. Não, claro que conta. É, vem aí. Água gente boa, gente boa. Água gente fina. Vem aí o bebê mais engraçado do planeta, hein? Ai, Sombra, você não vale nada, viu? Ai, agora a avó ficou com vergonha. Ficou com vergonha, avó? É, mas tá bom, viu? Um beijo pro Paris Vega, todo mundo, viu? É, mas a avó, quando ela fez a lancheira do Rudy, botou ali preservativo, claro, botou sim. Tudo na lancheirinha do Rudy. Aí eu ensinei meu netinho mas certinho. Mas não usa, não usa. Claro que usa, o cara menino, não usa. Todos aqui usam, o maninho usa, né? Quem? Todo mundo. Mano? Não, mano, o mano é menino responsável. Mano é. Mano. É, o Rodrigo tá jogando B.O. pros outros. E ontem tivemos o Masterchef dentro da nossa arena. E foi a maior audiência. Muito bom. Com a maior audiência. Foi a maior perdão. Perdão, impressionante. Chupa, galinhada. É impressionante. E ó, eu li. É bom se destacar na cozinha mesmo, porque no campo é difícil. Eu li que depois do sucesso, vão gravar o Polícia 24 Horas no Itaquerão. É lógico. Você acha que eles iam fazer o quê lá? É, só se foi esse programa, por isso é 24 horas, é verdade, bom, inclusive, boa. Porque avó, estádio bonito, viu? A avó foi tomar um banho, e tava muito quente, virou canja. Ela participou diretamente do programa também. Tadinha da vovó. Uma galinha com água quente. Vocês sacaneiam muito a avó Olímpia. É uma vovozinha muito boazinha. É, sim. Ela tá querendo turdinho swing. Eu fico com dó. Ela chamou dois velhos. Ah, swing! Avó não. A velha gosta do Marrakech, velho. Ai, mano, maneiro na parada, senão vou te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Eu, seu playboyzinho. Cadê o cartão? Are you ready, São Paulo. Ora, merece. De color, Sombrato. De color o quê? Recebe o Ceará. É, recebe, mas o Ceará, amanhã, né? Amanhã, mas já tá confirmado que o Rogério Ceni não joga. Tá certo. Né? Vai mais o Renan pro gol. Ah. Né? E o Wilder também foi relacionado pra essa partida. Wilder! É, o colombiano ainda foi relacionado pra essa partida. Amanhã deve ficar entre os relacionados pra partida. Não confirmou o time, o Osório gosta de mudar muito, né? Uhum. Ele muda muito o time, então ele ainda não soltou a escalação do tricolor amanhã. E será que o Pato vai dessa vez? Senhor Alexander, não sei. O Pato, punta. Segundo o Osório, falou que seria um pecado, né? O jogador ir embora agora. Punta. É. Não acho que o São Paulo vá fazer jogo muito fácil, não. Se não pintar a tal propósito dos 10 milhões de euros... Primeiro que o Corinthians também ele exigiu o dobro aí, né? É. Diz que o Galatasaray ofereceu 5 milhões de euros e o Corinthians pediu o dobro. Que seria os 10. E eu não sei se o São Paulo também vai fazer jogo fácil. É. Também não acho que o São Paulo vai fazer um jogo muito fácil. Uma vez que o Pato é um dos jogadores que se destacam no elenco... É. Não acho que o São Paulo, se não pintar os 10 milhões aí de euros, acho que o São Paulo não vai fazer essa gratidão aí, não. Não vai fazer essa gratidão, com o irmão, babá, não vai. Duvido. Isso não é informação, isso é apenas opinião, né? E eu tive a oportunidade de assistir o programa lá do o Bola da Vez com o Dan Stuba aqui entrevistando o Osório. E mais uma vez eu me convenço, cara. O seu Osório é o caminho certo. O cara é esclarecedor, cara. O cara sabe tudo. Ele entende e sabe do que está fazendo. Não está isento de cometer erros e de, por vezes, poder ser criticado por eles. Mas você analisando, ouvindo, você percebe que o time está na mão certa. Ele sabe o que está fazendo. Cara, procurem aí na internet, assistam, cara, vejam. Vejam. O cara é bom, ele tem um conhecimento muito bom. Não tenho dúvida que ele é o cara certo para dirigir o São Paulo Futebol Clube. Bom, mas é a minha opinião. Estádio 97 da Energia 97 FM tem um oferecimento do grupo Esser, ô narizinho! A hora é Esser! Oh! Oh! Repete! Oh! Eu falei, Dodô, não, em agosto, a hora é essa. Isso. A maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel é nas melhores localizações e com o padrão que só a Esser tem, hein? São preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagens para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais, um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar imóvel residencial. É, amigo, isso aí é Esser. Acesse o site esser.com.br. Você pode ligar também para Esser. Anota o telefone aí. 3066-0900. 3066-0900. Antigamente a gente falava assim, né? Olha, pega um papel e uma caneta, né? Hoje a gente fala, pega teu celular aí, pega teu smartphone e grava aí, né? Telefone da Esser. Verdade. 3066-0900. E confira as melhores ofertas. A hora é essa, hein? Só em agosto, amigão. Esser, um nome construído com valor. Um abração especial pro Rafa Horn, pro Alan Horn, pro Paula Gil e pro Guilherme, lá corintiano roxo. Tá indo lá pro... Tá lá na estrada. Ela mandou um WhatsApp pra mim, tá lá na Anchieta. indo pra Santos, falar, vou lá, comprei lá na arquibancada mesmo, torcida do Corinthians. Boa, Guilherme, é essa, Zombinha? Legal demais, olha só, vamos falar aqui da promoção que tá bacana, é a promoção Avião do Estádio 97, que vai te levar pra assistir um dos maiores shows do planeta, e o tio, fique ligado aqui no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Aí você fala, mas como que funciona? Eu ouço toda hora que fica passando um tal de avião aí do estádio. É o seguinte, cara, você pega um dia do programa, não precisa anotar todos os dias, apenas um dia do Estádio 97, e anote quantas vezes você ouve passar o efeito do avião. Ó, esse que vai passar agora, que eu vou soltar agora, vou soltar um avião agora, e ele tá valendo pra sua contagem, tá? Esse aqui tá valendo, hein, ó. Valeu, hein? Tá valendo, hein? Esse tá valendo. E vou dar mais uma dica. Segunda vez que ele passou hoje. Entendeu? Tá bonzinho. Então você pega um dia do programa e anota, desde o começo até o final do programa, quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Muito bem. Quando chegar o dia 28 de setembro, primeiro ouvinte que entrar no ar, que for possuidor de um passaporte, que esteja em dia, e que responder corretamente quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97 no único dia do programa. Esse dia não somos nós que vamos exigir, que vamos pedir. Você que vai dizer, olha, eu ouvi o estádio num dia tal, e no dia tal eu ouvi passar tantas vezes o avião. Se você acertar quantas vezes realmente passou o avião do Estádio 97 do começo ao fim do programa, e se você tiver com o passaporte em dia, você e acompanhante irão a Barcelona viajando pela Singapore Airlines, que é uma companhia premium. Show. Vão visitar a Catalunha. Show. Que é uma das regiões mais bonitas da Europa. Show. Fica ao norte da Espanha. É show. Aliás, região litorânea ali, colado ali ao Mediterrâneo. Mediterrâneo, velho. Né? Show. Vão visitar Chique. A região e vão assistir o show do U2. Mais show aí. Detalhe, ingressos para a Red Zone, que é o melhor lugar do show. Red Zone. Em hotel 5 estrelas, cara. É animal. Tá bom? Você e acompanhante. Então olha que bacana. Show do U2, ingressos para a Red Zone, que por sinal estão esgotados, sold out. Ainda vão ter dias para visitar vários lugares da Catalunha, né? Várias atrações turísticas de Barcelona e viajando pelas asas da Singapore Airlines. Que prêmio bacana! E hotel 5 estrelas. Então, é assim que funciona. Quer saber mais do regulamento? Visite o site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. Visite o nosso site 97fm.com.br. Clique na página de promoções e você vai saber tudo, tudo, tudo, tá bom? Apoio da Singapore Airlines, que inclusive está com uma promoção de passagens aéreas sensacionais, tá? Você pode viajar em classe econômica para Barcelona a partir de $808. $808, tá? Consulte a singaporeair.com ou seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo. A Catalunha é um destino incrível para os seus negócios. Estádio 97. Bah, oi. Vejo eu aqui na tela do computador. Sim. Que temos o senhor Mota na Avenida Paulista e está ao lado de um torcedor do São Paulo Futebol Clube. É isso? Exatamente. Nós vamos colocar um participante que está na Avenida Paulista. Vejo ele na tela. Legal isso aí, e essa participação, será via Skype, é isso? Sim. É mesmo? Ah, olha. Mas estamos aqui com um problema de microfonia. Não, agora vai. Oi, chegando no Tobias. Darth Vader. Está no além, é. Não existe, Darth Vader. Assim que nós resolvermos o problema da microfonia, a gente vai colocar. Aguarda só um pouquinho, viu, Motinho? A imagem tá legal. Tá ele ouvir, tá lá. Esse problema é eco mesmo, né? Estamos fazendo testes porque em breve teremos grandes novidades. Oh, mas na lua é assim, meu. Aí sim. Me senti em casa, meu. Como, calção? Na lua. Na lua. Quando voltar o barulhinho, põe de novo, vai, meu. Assim? Ó. Tobias. Oi. Olha o calção. Estamos na lua, calção! Grava a bandeira de Nárnia aí. Alan, aqui na Paulista. Olha aí, tô ouvindo vozes. Olá. Mota, você tá na Lua? Mas quem é que sim! Disse que... Quem é que disse que a Lua sim. tem eco? Agora melhorou. Mas vocês viram que Lua mas, tem eco? Mas quem já disse foi? Que não tem? Você lá já foi pra lá? Quem disse que não tem também? Você já foi? Não tem. Então você respeita sabe? Quem foi, o, meu. O som se propaga sem ar, não cara. Vocês estão loucos. É o seu princípio básico é verdade, da Domênico. Ô, Domênico, você já foi pra lá? Você já foi? Você já foi? Não preciso ir, é só estudar um pouco, trouxa. Ih, chamou de burro. Os caras, mano. Na Lua. Lá não tem ar, ô, trouxa. Domênico vive no mundo da Lua. Ô, é. Olha como diria meu grande Guilherme Arantes, né? Eu vivo sempre no mundo da Lua. Tem um gravadorzinho que ele grava. Porque sou um como cientista, não tem ar, meu papo é futurista, é lunático. Ô, Domênico, como é que você acha que eu puxava ar lá, meu? Mas, Calção, você já teve na Lua, Calção? Já, puxaram assim, ó. Que não, aqui na Lua dá. É outra coisa, hein, velho? Não, na Lua. Eu vou falar já o que é. Ah, é? Ai, ai, ai. Fala com o motelho ali, ó. Quantas vezes você teve na Lua, Calção? Ah, eu durmo lá todo dia, meu. Não, não é possível que você teve um acampamentozinho lá. Usa o cobertor? Usa o cobertor? Gravamos, não precisa, não, lá é quente, né? É perto do sol. Hoje eu vi uma matéria, que um dos astronautas que pisou na Lua disse que os extraterrestres evitaram uma guerra mundial. Ah, que sim, bom. Eram os Incas. Qual todos guerra? Os Incas eram extraterrestres. O que eles evitaram a primeira e a segunda? Ô, Benja, você acredita em Deus que nunca viu, mas não acredita nos extraterrestres? Eu também nunca vi extraterrestres. É, sim, mas Deus você não viu e mas também acredita. Só me responde um negócio, por que os ETs... Eles não evitaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque eles estavam brincando de war com a gente. Eles nasceram agora? Mas será que eles não evitaram coisas piores? Que pior? Que a Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O fim do planeta. O fim você da sabe raça que é o planeta Terra pra eles? Hã? O fim da raça humana não seria pior? Vai dormir. Você não ia nem estar aqui. O Sombra. Você ia ser um pó cósmico. Quer dizer que agora nós somos conservados. Não, mas é verdade. Pó cósmico. Posso? É bom também. Deixa eu te falar. Pra gente, o planeta Terra pros ETs é um tabuleiro de war. Não, pelo... É verdade. Boa, Calção, boa, é verdade, boa, eu já vi ele jogando pela já. Na teoria do Sombra, nós somos picles, né? Conserva dos caras. Não, mas picles voa. Picles voa, eu já vi. Para. Olha, o Benjamin é um dos caras mais incoerentes que eu conheci. Ele acredita em Deus e nunca viu. Mas não acredita em ET. Por quê? Ah, porque eu nunca vi. Mas em Deus ele acredita. Mas também não acredito nesse Deus que as pessoas fantasiam. Deus não existe. Né? Ah, não, é o Deus aquele dele, que é um senhor lego, de barba né? branca. Ah. Deus né? não existe. Que tá com um cajado esperando a porta do céu e a porta do inferno. É, mas então... Deus pode ser uma energia. Isso eu acredito, sim. É, então. Deus não existe. Era o chefão do Super Mario. Pode ser uma energia. Hã? Os ETs também. E como é que a energia evita a primeira... uma guerra mundial? Assim como Deus. Deus não evitou, teve. O quê? Teve guerra mundial. Mas vocês não pedem a Deus pra evitar um mal maior? Que mal maior? O mundo tá cheio de mal maior. Eu tô ficando louco, que assunto é esse? Olha só um minuto! Ué? Não. Ué? Mas Deus. Vem cá, o que não falta? Vem cá, falta tragédia no mundo? Então Deus não serve? Não, não é que não serve. Eu acho que Deus não é essa coisa de falar, olha, aqui vai ser legal, ali vai ser ruim. É, esse vai morrer, esse vai viver. Aqui vai ser legalzinho, ali vai ser Deus infernizinho. De vez em quando não. dorme. Ele tem que confiar no ser humano. Isso aí acho que é uma história. Isso aí acho que é uma história. Mudar de assunto. Deus não existe, meu. Tem razão, Anísio. Eu também tô achando. Tem razão. Mudar de assunto. Tem razão. Vai no Haiti e pergunta se fala. Pô, olha o Haiti lá. Nossa, RG. Que não falta desgraça no mundo. RG, as opiniões do Benjamin em torno desse assunto me decepcionam cada vez mais. É porque você não tem argumento. Argumento não. Todo ser humano ele existe pra evoluir, Benjamin. Todos nós temos um espírito que precisa de evolução, por isso nós estamos aqui. Tipo Pokémon, né? Bonito. É verdade. Tá bom. É que você não acredita em nada. Eu não acredito em nada. Você quer que eu acredite numa pessoa que tá com o cajado escolhendo, vai pro céu, vai pro inferno? Você não acredita nem no teu primo Moisés que abriu o mar. Esse aí é São Pedro que tá com o cajado lá. Não, deixa eu só te perguntar, se abriu, por que, que nunca mais ninguém abriu? A Domênica abre toda hora. Será que não pode ter sido um efeito, uma maré alta? Não, tem... maré alta, velho. Maré baixa, tá bom. Você desacredita do teu primo, velho. Toca essa porra aí, mano. Muito bem. Ô, Motinha, vamos falar com o Motinha direto da Avenida Paulista? Não. Tobias. Tá com muito eco. Você acredita em Pokémon, beijo? É... Daqui a pouco a gente traz... Acabou o assunto, velho. Daqui a pouco a gente traz o Mota ao vivo da Avenida Paulista, porque agora nós vamos ao telefone no 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dodozito, o doidinho? É. Desculpa, Dodô, eu nunca mais falo que você é doido. Não, tranquilo. Tá tranquilo aí. Alô? Alô? Alô, quem fala? Quem fala? Quem fala? Quem fala, quem não. Quem fala, velho? Ligou aí? O cara liga pra nós e pergunta quem fala, velho. pergunta, velho. Verdade. É, bem lembra. É. Quem é? É o Rubens. Rubens do quê? Ok, ok. Rubens do quê? Rubens Loureiro. Loureiro do quê? Silva Júnior. Fala aí, Loureiro. Sabia que ia vir três vezes sem juros. Fala aí, Loureiro. Você da viu Silva Júnior? Isso. E fala aí, Loureiro, não é só clube de futebol que tá levando jogador nosso. As bandas, a banda gringa também leva, pô. O Megadeth, que é uma das bandas mais tradicionais de heavy metal, pegou o Kiko Loureiro, que tem o sobrenome dele, que é o guitarrista do Angra, brasileiro. É bom. Vai ser o guitarrista do Megadeth agora. E? Até verdade. Banda de rock leva os nossos caras daqui. Ah, paga mais, né? Ô, velhinho aí, quantos anos? 35. 3.5 hoje. Sabe o que é bonita, você sabe só. Ah, Domênico Gato, tava vendo o jornal no começo da semana. Como eu gostei, velho. Mas como eu gostei. Como assim? Gostou do quê? O touro pegou o Loureiro e jogou pra cima. Ah, sensacional! Acabou com o Loureiro. Olha aí, Marcela, relação Loureiro-Toureiro. Ai, cara, que mais um grito desse na minha mão. Eu vou te enfiar a mão nesses quatro olhos que você tem aí, que você vai se arrepender pro resto da sua vida. Eu tô te avisando. Olha o Domênico rindo, hein, Domênico? Isso é traíra, hein, Domênico? Rindo? Você viu? Eu tô rindo. Tá bom. Tô olhando pra sua cara. Ai, continua. Do Rude, não a tua trouxa. Vai, menina. Às vezes até eu não entendo como eu faço as coisas. Trouxa. Mano. Juro por Deus. Trouxa é meio ofensivo, né? Não é. Porque, por exemplo... Eu adoro quando a Domênica me chama. Ofensivo é quando você fala, chama o cara de outras coisas. É. Ela por exemplo, trouxa. Trouxa é uma coisa carinhosa. Trouxa é instrumento de lavar roupa. Não, trouxa. Lavadeira. Por exemplo, ó, o Portuga, quando você... por exemplo, você brigou com a tua mulher. Brigo muito. Aí você não faz a trouxinha e leva embora? Sim. Então não é ofensivo. Vai dormir lá na casinha lá fora? A trouxa. Você pega, põe a trouxa aqui e vai. É uma trouxa, entendeu? Entendi. Então não é ofensivo. Ô, Domênico. O que foi? Sabia que Deus é o chefão do Mario Bros? Aí eu já não sei. É a mesma pessoa. Se você que tá falando... Para com isso. O Benjamin não acredita nessas coisas. Hein? Para com isso. Olha a merda. Para com isso. Qual o bairro, hein? Socorro. O que aconteceu? Disco 9-0, velho. Disco 9-0 que vem rapidinho. Socorro é nóis, Zona Sul. Você faz da vida, amigão? Trabalha com o quê? Eu tenho uma empresa de motoboy. Eu amava como amava um dono de empresa de motoboy. Que só os pescadores amam. Mas por que é tão caro um frete via motoboy? Não é caro não, cara. Depende do onde você pega. Ah, 40 dia. Pau, hein? Ah, você não faz qualquer trampinho por menos de 40 não, velho. É verdade que os aplicativos... Faço, da rádio aí eu faço. É verdade que os aplicativos estão ferrando o pessoal aí dos motoboys também ou não? Também. Eu fiquei sabendo aí, eu tenho um compadre meu, um abraço pro alemão lá que tem uma empresa também. Mas de que maneira tá ferrando? Tem um aplicativo que o cara... O dono do aplicativo vem buscar sua encomenda. Que o cara que ele pega as encomendas mais perto. Não, mais ele... perto? Tipo pertos? Assim, não, mais perto ele não, eles não mais registram pertos. O motoboy, não pagam o que tem que ser pago. Tem motoboys por fila. Mas, ô, amigão, deixa eu te perguntar. Se o cara morrer, que se dane, assim se trabalha. Ô, Rubens, mas deixa eu perguntar. É verdade, outro dia eu precisava mandar um documento. Era daqui do Paulista até o Jabaquara, né? 40 pau. Cara. Ah, mas se sou eu que começa a pagar, vocês vão dizer, se sou eu, quando eu falo do negócio, vocês descem o pau. Vocês estão acabando com o trampo dos motoboys. Não, pelo contrário. Não, olha, a gasolina tá cara, o trânsito, tem a hora de trabalho, os caras estão na batalha. Vocês não podem fazer assim. Não, você não tem. Porque se sou eu que falo dos motoboys, seu nome. Eu sou fuzilado, que nem eu falei do Uber. É que você gosta de deturpar qualquer dia. Não, os motoboys, eles não ganham. Eu paguei os 40 reais. Eu não acabei com o trabalho do motoboy porque eu paguei os 40 reais. Eu não fiz uso de um trabalho alternativo pra acabar com o trabalho. Mas eu também não fiz. Desses 40 que você pagou. Você defendeu o trabalho. Mas eu defendi. E você tá criticando os motoboys. O trabalho dos motoboys. Eu queria perguntar pra ele. Você fala muito. Vira pra lá. Aqui é rádio. Fala muito. Não trabalha comigo. Eu queria entender por que 40 reais, cara. O motoboy não fica com 10. Esses 40 que você pagou, o motoboy não fica com 10. Não fica, não. Você sabe que não fica, você tá explorando seus funcionários. Eu também acho que não fica, não. Nada, que isso, eles estão registrados, tudo certinho. Mas, amigão, eu vou te falar por um motoboy amigo meu, que trabalha numa pizzaria. O motoboy, cara, ele não ganha uma pizza no final do dia. Ele ganha se sobrar, velho. Se aquele cara pedir e for buscar, ele vai lá e ganha. Depende da pizzaria também, vai, mano. O cara sente o cheiro, velho. Olha, até um pecado. O motoboy, Eu sempre quando peço pizza, Sombra, eu falo pro motoboy lá, quer um teco aí, velho? Eu abro a caixa e dou o primeiro pedaço pro motoboy. Ah, é? Porque eu sei, que, eu sei que o patrão dele não vai dar. Você corta a pizza na frente? Dia, não, eu já puxo. Pra eu já mim, puxo lá um pedaço de pizza e falo, come aí, velho. Porque eu sei que o cara, Sombra, muitas vezes ele tá com fome. Bonito o seu gesto, mano. E ele tá levando a comida pros outros, velho. Bonito o seu gesto. E não faz nada. Qual a chance do Benjamin fazer isso pro entregador de pizza? O motoboy de pizzaria, Sombra. Qual a chance do Benja fazer isso pro entregador? Zero, porque é o porteiro que recebe. Agora, se for um entregador de pizza do Uber, o que que ele faz? Ah, vai lá e dá caixa de 40 pau. Ah. O negócio é o seguinte, Sombra, o motoboy de pizzaria é igual o ginecologista, ele só sente o cheiro, mas não come. O negócio é o seguinte, mas é verdade, velho. É um pecado o que fazem com os motoboys, porque o cara, quando ele tira aquela caixa lá do isoporzão, Sombra, vem aquele cheiro de calabresa cebolada, velho, e o cara tá no maior apetite pra poder comer um pedaço de pizza, verdade. Mano. Mas olha, o tal do Rubens aí não explicou como que vira 40 conto, mas tudo bem. Fala tudo aí, amigão, vocês cobram por quilômetro, é isso? Não, é por ponto. Cada região é um determinado ponto, entendeu? Ou seja, se o cara manda entregar alguma coisa em Moema, na Vila Nova Conceição, ou aqui no Jardins, o cara tá ferrado, velho. É, mas é por tempo que ele anda mesmo, tá certo. É mais longe, mais caro. É por ponto, vascaíno paga menos. Mais longe, mais caro. Não, mas, ô, amigão, explica aí, por que é tão caro esse trânsito de mercadorias? Por exemplo, pra levar um envelope, vai, o Sombra pagou 40 conto daqui até na Vila Mariana. Daqui na Vila Mariana, se você for Jabaquara. Não, que seja, Jabaquara aqui do lado. Se você sair daqui da Paulista e ir até o Jabaquara de carro, você não gasta 20. Tudo bem, mas tudo tem um seguro, né? O cara é registrado, tem seguro. O motoboy também precisa ganhar, a empresa precisa ter lucro. Mas, ô, amigão, dependendo da hora do dia, se eu pedir pra um taxista levar isso daí, sai 20 reais. É mais barato. Não, acho que 20 não, sai mais caro. Mas não chega a 40. Como é que chama essa menina aí? 40 também não sai. Como é que chama? O Clóvis? Que não. Lógico que sai. O Clóvis? Ah, daqui até o Jabaquara de táxi. E se você mandar protocolar, ele cobra a ida e a volta. Lógico que cobra. Como é que chama essa menina aí? Muito mais. Tem que prestigiar os motoboys. Os caras estão aí. É complicado. É complicado o trampo dos caras. Eu ando de moto todo dia. Ganham por hora. O trânsito de São Paulo é uma loucura. Tem a moto, tem o seguro, registro, e tem o lucro. Se você respeitasse os motoboys, você não travava corredor do jeito que você trava. Tanto o dono da empresa quanto o motoboy também precisa ganhar, eles têm o lucro dele, gente. Se você respeitasse os motoboys, você não travava corredor, velho. Como chama esse vídeo? O Benjamin é escroto. O Benjamin agora, ele fala assim, deixa eu sacar o meu kit de... Olha, o Benjamin agora, ele fala assim, deixa eu sacar o meu kit... Eu quero ser um pouquinho popular. Não sou popular. Quero ser um pouquinho popular no programa de hoje. Ô, Sombra. Quando eu defendo tirar o Uber, vocês me dessem o pau. Agora eu não vou defender os motores. Ô, Rubens, quanto que você cobra pra levar um exame de esperma na Casa Verde? Puta, tinha que ser caro, hein? Mas de onde que vai? De onde pra onde? Vai. Olha o respeito. Vai que vaza essa porra no meio. Vai do centro, menino. Ô, amigão. Fala, mano. Tá desligado seu microfone, mano. Não sei por quê. Depois você soltou essa buzina maldita aí. Olha a membrana. Você arrebentou o microfone da rádio com essa porra. Agora voltou. Quantos funcionários você tem aí? Eu tô com 5. Os 5 são registrados bonitinho, né? Isso, lógico. Boa, isso aí. Ele vai falar que não, mano. Não, são todos legais. Não sei, às vezes são. Não, que isso. Ó, porque tem empresas aí que estão contratando bolivianos, aí não estão registrando os meninos. Ô, não vem mexer com meus primos, não, velho. Boliviano não tem nem habilitação. Mas, amigo, você torce pra quem, então? Fala aí. Eu sou santista. Aê. Boa, velhinho. Mas só uma curiosidade, qual que é o fixo do motoboy? O fixo do motoboy em carteira tá 1.123, mas só que tem o ajuda de custo, né, que é o aluguel da moto, vale refeição... Tem... Mais benefícios. Tem bem bastante. E o seguro? Tem também pro cara? O cara toma um tombão lá, o caminhão passa por cima e aí? Tem um seguro de vida. E a prefeitura também lançou umas leis no último ano que arrebentou também. Por isso que esses aplicativos que são ilegais estão... E por falar nisso... Tem um compadre meu que é dono. Por falar nisso, só parabéns aí, porque antes de fazer lá aquela porra daquela ciclovia... Embaixo do Minhocão, teve pesquisa, teve estudo, todo mundo... mataram um senhor, todo, né? Mundo falou, não faça, não vai dar certo, isso... Foi lá e fez na Picuinha. Aí, o resultado. Morreu, né, pessoa? É o nosso prefeito. Olha o cara brigando com a mulher dele, a Camila. Brigou com a Camila? Tá brigando com aquela mulher? Você vai me escutar aí, meu. Olha lá, tá brigando com a mulher. Opa. Uma mulher enxuta. Uma barbaridade, cara, brigando ao vivo. Gente. Eu tô na ligação agora. Nossa, e coitada das Camilas, né? Depois que aquele Nenhum de Nós fez aquela música. Cara, brigando ao vivo. Não é Nenhum de Nós, não. É Nenhum de Nós. Quem é a Camila? Coitada das meninas que tinham Camila. Realmente não foi Nenhum de Nós. É minha mulher. A música é horrorosa. Tá bravo com a Camila, velho? Nenhum de Nós é ruim. Tá bravo com a Camila? Não, ela fica me ligando toda hora, eu tô me ouvindo aqui na rádio aqui. Ah, mas esse é o tipo do horário que ela acha que você tá fazendo coisa errada, né? Você já acabou o trampo, né? Bem nessa, mas você dá razão pra ela ou não? Não, dou nada. Que você não, isso, você tá não pega uma motinha pra dar umas bandas por aí, não, né? Não, que isso. E que time você torce, amigo? É peixe. Santos? É peixe. Isso. E hoje, cara? E aí, Rubão? Mais nova da empresa dele, lá 73. Hoje eu acho que vai dar uns 2-0, cara. 2-0? 2-0. Eu acho que vai ser um jogão. Meu palpite seria esse mesmo. Eu acho que sai uns 2-0 pro peixe aí. E você não vai pro jogo, não, fera? Oi? Você não vai pro jogo, não? Vou nada, amanhã tem que trabalhar. Ué, mas muita gente que vai estar no jogo hoje vai trabalhar amanhã. Mas como? Vou sair de lá com a meia-noite pra depois voltar, não dá não. Santos é logo ali, que hora que você entra no teu trampo? Você é o dono, você pode entrar em qualquer horário. Eu sou o dono por causa disso mesmo. Então. Aí, tá vendo, mano? Aprende aí, ó. O cara trabalha e vê lá os negócios dele. Qual que é a graça de você ser patrão de uma empresa se você não puder chegar no horário que você quer? É, mas a empresa não vai crescer nunca. Porque se eu não tá bem estruturado, eu tenho que me fuder mesmo. Aí, opa! Que aí, isso? É outras ideias, o motoboy. Isso aí, mano. Olha, deu uma água na boca agora. É, tem nada, velho. Você é o dono, ideia. Mano. Bate com o binguelo na mesa aí. O jogo é às 22. O jogo é às 22. Depois da novela. Tá, um jogo às 22 na Vila Belmiro, o cabra que sai daqui de carro pra assistir jogo, ele vai voltar, ele vai chegar na casa dele. Duas, de volta, duas e meia, três horas da manhã. Ele eita, mas você vai a pé? Não, de carro. E de carro? Você só bem cheio, tá aqui na Zona Leste. Tá bom, tá bom. Vai nessa. Imagina. Isso o cara mora na Zona Oeste, Zona Norte? É, longe, é isso, mano. Zona Norte, você sai aqui no Tatuapé ali. Sai mas da sua é pertinho, da sua é mais perto, acho né, que mano? Não, mano, vai por mim. Vai por mim que eu já fui. Jogo às 10 horas, 22 horas na vila, a volta do cara é 2 e meia, 3 horas da manhã. E outra, não é acabar o jogo e já ir embora, não. É, porra. É complicado. Toma uma, vai embora. Nossa, toma uma amanhã, velho. Isso se não pegar a serração, aqueles esquema lá de comboio, pô, é complicado. Anchieta dificilmente acontece. Mais no Imigrantes, mas hoje não terá não, gente. Ô, velhinho, o Dorival acertou esse time, velho? Já era previsto, já, mas até que deu certo, velho. Você gostou? Da linha morta também, mano. Você gostou ou não? Ah, agora que a gente vai ver mesmo se vai dar certo, se deu certo, né? Agora que é o teste, né? É, e contar pra volta dos caras aí que estavam machucados, né, cara? Tipo, o Alisson tem que voltar, né? Já deve estar treinando, faz falta pra caramba. O outro lá que se machucou na seleção... Valência. Esse eu acho que só pro ano que vem, meu. Esse não vai ter jeito não, porque foi feio a contusão dele, né? É. Foi bravo. E tá gostando da molecada? O Zeca lá na esquerda? Tudo bem. Tô gostando. Esse moleque é bom. E o Caju, não joga mais também? Já era. É, mas é que o Zeca tá firme lá, né, velho? Quem que não joga mais? Caju. Pô, o Paulo César Caju já jogou em 70, parou faz tempo. É o outro lateral esquerdo. Ah, né? O outro que o Anderson preferia ele. É, mas... O antigo treinador. Mas o Zeca tá bem, né? E o Santos... Eu tô lá em Xerém. Tinha o Emerson Palmieri que eu achava bom também, pra caramba, mas não virou, acho que machucava muito, né? É, não virou. Mas também. Era bom, cara. Acho que ele vai pra Roma, eu vi umas notícias que ele vai pra Roma. É bom. O empresário dele também é bom. É, lógico que é. O empresário ajuda muito, né, parceiro? E o nosso pastor lá, velho, com esses pênaltis aí, é só uma fasezinha ou vai ficar... Ah, agora eu tô batendo no meio, cara. Fechar o olho, bater no meio, ficar escolhendo muito, não vai dar certo, não. Deixa eu te perguntar, RG, nosso amigo ouvinte, se tiver um pênalti hoje pro Santos... Coisa que é difícil, porque ninguém marca contra o Corinthians. Gostei. Grava esse pedaço bagulho do programa aí que ele tá confessando. O Corinthians não faz pênalti, velho. Ricardo Oliveira. É, o que eu tô falando não é que o árbitro vai ser tendencioso. Não tô falando que o árbitro será tendencioso. Eu tô falando que o Corinthians não faz pênalti. Mas você acha, RG, se houver um pênalti pro Santos hoje, que o Ricardo Oliveira ele tem que bater? Vai pro Ricardo Oliveira. E você, amigo ouvinte? Pra tirar a bica logo. Você acha? É. Mas e se não adesso o cara perder o pênalti? Não, não coloca em xeque, velho. É a mesma coisa do Rogério Ceni no São Paulo. Ah, mas é difícil, velho. Perde, mas tem que continuar. Porque a torcida do Santos já tá com o pé atrás, ainda mais contra um rival, velho. Não tem nada de pé atrás, tem que ir lá e bater. Mas é que o Rogério é um ser mitológico dentro do desporto nacional. Pô, você parece aquele velho, pô. Desembargador de esporte da 1930. Um fanfarrão no programa, tudo bem. Tudo bem. Se um deveria pedir pra sair. isso? Dois não dá. O senhor é um grande fanfarrão. Você tá de brincadeira. Ô, senhor dono dos motoboys, um abraço. Tudo de bom. Que seja legal o jogo hoje pra gente assistir. Tá bom? Falou, beleza. Obrigado a todos aí. Alô, valeu, galera. Valeu, cara. Tudo não, de deixa, bom. Deixa seu telefone com o bar da produção aqui. Quando o senhor vai precisar do motoboy, ele vai ligar pra você. Oh, pode deixar. É nóis, falou, velho. Falou, obrigado. É nóis, um abraço. Abraço pro Dipa de Pietro aqui. Valeu, grande valeu. Dipa. O Dipa é esperto, o Dipa é amigo. Aí, Sombrado, escolheu o motoboy mais barato pra você aí. Ah, mas isso aí é uma coisa tão eventual. Tão eventual, mano. Não é isso, não. Rapaz, os negros aqui, bicho. Cientista diz ter criado o primeiro cérebro humano em laboratório. Pô, vou comprar pro Mota. Dá pra fazer um teste? Ô, Bá, liga pro cara aí, Bá. Sensacional. Chama o Bá e liga pro cara. Pô, vamos fazer a vaquinha cada um aí. Não, mas olha que legal, hein? Se comprovado o experimento... A matéria da Veja, olha. Se comprovado o experimento que produziu a estrutura cerebral de um feto de 5 semanas, pode ser a chave para o avanço de pesquisas de doenças como Alzheimer e Parkinson. Oh, que legal. Uma equipe chegar, de cientistas, hein? Da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, sempre Estados Unidos, afirma ter criado o primeiro cérebro humano quase completo em laboratório. De acordo com os pesquisadores, ele pode ser a chave para a compreensão de doenças neurológicas como Alzheimer e Parkinson. O anúncio do experimento foi feito pelo neurocientista René Anand durante um simpósio militar sobre pesquisas de saúde em Fort Lauderdale. De acordo com o anão, o cérebro, que se assemelha ao de um feto humano de 5 semanas, possui o tamanho de uma ervilha. Bom, até aí o Mota já empatou. Para construir a miniatura, a equipe diz ter transformado células adultas da pele em células-tronco pluripotentes induzidas. Blá, blá, blá. Bom, mas o importante é que já chegaram no momento de produzir um cérebro num estágio ainda pouco avançado, e mas quase, ó. Hein? Evidente, não? Olha aí. Sensacional. Evidente. Ô, Domênico, se você pudesse, Domênico. Eu. Se você pudesse escolher um cérebro de alguém famoso. Soletre, cérebro. Eu falei cérebro. Cérebro. Domênico, se você pudesse escolher o cérebro de alguém famoso pra botar na vossa cabeça, quem você escolheria? Do Belo. Quem é o cérebro do Belo? Ou de alguém do Sampa Crio? Você tá de brincadeira, né? Antes do programa tava ouvindo o Sampa Crio. É, que é o que é o Zap brasileiro. É. Zap brasileiro. Lava tua boca pra falar de Zap, velho. É, aquela música lá, Computer Love. Tem nada a ver. Computador do amor. Não, Zap não é jogo de truco? Computador do amor. Eu vi essa, Sombra. É verdade. O Sombra tá completamente maluco. Ele esquece que o Roger Troutman foi um gênio. Ele inventou uma forma diferente de se cantar com um vocoder. Que muitos neguinhos faziam. Daft Punk fez hoje aí, é uma música de Luck aí no vocoder. Neguinho, acho que é eles que inventaram. Quando na verdade foi um cara que foi o Roger Troutman do Zap lá atrás, lá no passado. Mas então, o Zap é legal pra caramba. Então, pronto. Então, pra falar que é igual o Sampa Crio, você tá de brincadeira. Aí veio o WhatsApp. Você tá louco. Você que é um cara que, o Zap que manja de rádio e fala um troço desse, velho, fica mal pra você. Mas, faz uma tradução aí, é o computador. É, uma tradução, todas as músicas. O Zap copiou o Gino. Se for pegar tradução, qualquer música é igual a toda música. Computador do amor. Precisa saber se é bem feita a música ou não. Aí é que tá diferente. A construção da música. Se tem músicos envolvidos, se tem neguinho. Agora, pegar um carinha, pega um computador e faz o troço, pô. O pior qualquer neguinho dentro de casa faz. E o pior é que tem louco que acredita que o DJ, nosso amigo Adriano Pagani. Aqui, jamais falaria. Aqui, beija, o pior que o Sombra tem razão. Tá vendo? Opa, essa. Quem tem razão, Belo? Com certeza o Pagani tem razão, o Sombra tem razão. O Sampa Crio mudou toda uma tendência aí do blues. Blues? Do beatbox, todo mundo blues. Beatbox. A gente tava falando agora há pouco dos cérebros de ervilha, não é mesmo? Vamos tentar manter contato de novo aqui na Avenida Paulista via Skype com o Motinha. Alô, senhor Cláudio Bota! E aí, beleza? Oi, Cefinho, tudo bem? Tudo bem, e você? Estamos bem, estamos aqui na Paulista, 22 graus, caindo. Caiu. Tá começando a esfriar, hein? É, tá, tô vendo. Pô, mas aqui hoje tem o campeonato de snowboard aqui na Brigadeira Luiz Antônio. Então você que tá passando aí na Paulista, aí você que tá ouvindo o Mota falar, olha, cuidado que daqui meia hora a temperatura de São Paulo vai ser menos 4, menos 5 graus e vai nevar. Ai, nossa. Ah, oh, meu Deus do céu, eu tô falando que tá caindo a temperatura, não falei que caiu já, não, tá 10 graus no tom. Não, menos 5. Mas tá esfriando ou não tá esfriando, ouvinte? Ah, tá esfriando, tá esfriando. Esfriando. Então, estamos aqui com o Ney, corintiano, né, que quer mandar um recado pro mano. Pode falar. E aí, mano, firmeza? Beleza. Ei, vamos passar o bambu nos lambari hoje? Vamos passar o carro, velho. Vamos passar o bambu, velho. Hoje o Corinthians tem que ganhar, hein. Eu te falo que você vai passar. Manca a cabeça do peixe lá naquele brejo lá, ó. De lá, velho. É isso aí. Quanto você acha que vai ser o jogo hoje, amigão? Só comemora em cima do segundo gol. Vai, Jorge. Primeiro nem comemora. Isso, Zaidão. Tomara que seja atropelado, mano. Também, mano. O vídeo tá confiante, é isso aí. Eu acho que a gente ganha assim. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas acho que dá pra ganhar dos caras assim lá. Boa, mano. É isso aí, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Dá um abraço pra vocês, todo mundo aí, pra rapaziada aí, pro beijo aí, que fica zoando o Motinha, fazendo bullying com ele. Caralho. Dá até dó do Mota, coitado. Olha, não, leva ele pra casa, mas... Apaixonado por mim. É, leva ele pra casa e leva um casaco de pele, que o Mota falou que hoje vai nevar em São Paulo. É, vou fazer o seguinte, eu vou levar ele pra Marginal pra ele correr a 50 por hora. É, mas encostadinho do jeito que você tá nele aí, hein? Não, mas ó, um abraço pra todo mundo aí. E boa sorte aí, vamos ver se a gente ganha esses caras hoje, hein? Ô, vamos pra cima dos caras lá e vamos ganhar lá dentro, tomara, né? Demorou. Amanhã eu quero ver o RG chorando e capricha no placar, hein? Daquele jeito então, amigão. Valeu, passa pra vocês aí, valeu. Vai, um abração, valeu. Pra sentir um calorzinho. Tô louco. Ei, pode fazer o merchan? Fala aí, meu. BV, bons negócios pra você. Boa. Bons anos, jeito de moleque. Não, é diferente. É diferente. Chupa. Ajuda ele, Rigão. Começa assim. Porra nenhuma. Só... Mas tu é uma anta, velho. Eu falei meia hora, fiquei explicando pra ele como é que é o merchan, sabe? Deu um branco aqui agora, hein? Eu não tenho dificuldade. Mas valeu aí. Valeu, fera. Obrigado aí pela audiência. Abraço. Valeu. Falou, chefinho. Obrigado. Falou, Motinha. Daqui a pouco a gente volta. Beleza, Motinha direto da Avenida Paulista. Estamos fazendo alguns testes. Com imagens, etc. É lógico, você aí no rádio não tá tendo imagens, apenas o áudio, não é não? Ah, nossa. Porque em breve nós teremos uma experiência muito legal, onde estaremos fazendo eventos em locais públicos e aí estaremos recorrendo a imagens. Saberão em breve, saberão em breve. Imagens. Exatamente. Estádio 97 da Energia 97 FM tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Oh, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, Domênico. Não, quem acessar o site 97fm.com.br lá no ao vivo, vai conseguir ver. Certo. Ah, consegue ver o cara que tá na rua conversando com a gente. No site? É. Sim, estúdio ao vivo. Aí... E no Face, não? No Face, não sei. Vou não sei, boa pergunta. Para o técnico. Porque eu sinto que o... Podemos disponibilizar, talvez, né? Talvez haja uma conexão entre as coisas. É isso aí. E você, já fez a sua inscrição no primeiro torneio Energy Poker? Visite o site energypoker.com.br. Vai lá! Torneio de pôquer mais energizante de São Paulo, dias 19 e 20 de setembro, no Max Sud Plaza. Então visite o site energypoker.com.br. Faça a sua inscrição antecipada e inicie o torneio com 3 mil fichas de bônus, tá bom? É torneio Energy Poker. O site é energypoker.com.br. Gosta de jogar pôquer? Gosta? Ah, avise seus amigos, vá lá. energypoker.com.br. Esse torneio tá turbinadíssimo, você vai curtir demais, tá bom? energypoker.com.br. Realização Cassineira. Promoção exclusiva da Energia 97 FM. O Estádio 97 agora vai falar da Bozano, mano, sempre muito bem barbeado. Opa. É, mano. Gente. Daquele jeito, ô, né? Mano, fala aí pro seu Yoshimito que ele tá barbudo e hoje é aniversário dele. Seu Yoshimito, escuta o mano aí. Opa, não, antes aí. Do mano falar, escuta, antes do mano falar, coral de manos no Estádio 97. Gente. Um, dois e já. Gente! Só um minuto! Só um minuto! Aí, paguem um pau pra mim mesmo. Não, agora ensaiado melhor. Vai. Um, dois e já. Gente! Só um minuto! Só um minuto! Rádio Tensão Genal. Tá vendo, mano? Você me humilhou. Você me humilhou no ar ontem, mas as pessoas pediram no Twitter. Por que eu humilhei? Falou, ah, você é imitadorzinho mais ou menos e me imita mal. E como é a gengiva dele? Olha lá. Olha deitar, olha deitar. E a testa? Dá pra fazer igual o Sharpay aí. E a covinha? É. Não, mas não é. O Rude, ele tem aquele dentão, velho, de coelho, velho. É horroroso. Ah, pra quê? Tá vendo? Eu tô homenageando você. É horroroso. O mano que deveria guardar o seu sorriso. O mano que esse biquinho, meu, ele tá tão feliz. Ontem ele ficou, passou fornicando a noite inteira na van. Superou os problemas. O mano com esse biquinho. O mano com esse biquinho de cabelo dele na testa parece o Pinduca. Não, esse aqui é o cabelo do Mickey aí. Pinduca. Mas posso falar? Do Mickey, mano. Pra sair na limusine, eu passei um bozana, me barbei bonito. Lógico, velho. Que bacana. Afiou a espada, né, velho? Tem que ser. Isso aí, Rudy Landucci. E se você quiser fazer como o Rudy, que teve uma noite de amor inesquecível ontem, tem que estar bem barbeado, tem que se cuidar. É ou não é, amigo? Foi filmado. O homem não perde aquele jeitão de garoto. Nós somos imbatíveis no videogame. Quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Essa tecnologia é fera demais. B-Effect, guarda esse nome, sua pele vai parecer uma bundinha de bebê. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você tá do lado de alguém aí que tá transpirando muito, aquele cara que tá com um cheiro forte, velho, parecendo que espirraram gás de pimenta dentro do metrô. Nossa, velho. Dá um tapa no peito desse cara e fala, bacana, usa a nova linha Bozano que você vai se dar bem, cara. Entendeu? Dá esse conselho pro cara que tá do teu lado aí. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ah, rei do Sombra, o Henrique Negri manda um tweet pra você. Não daria pra colocar o cérebro no Mota. O corpo do Mota iria rejeitar. Meu Deus do céu. Porque é um corpo do Mota que não tá acostumado com o cérebro. O cérebro ia rejeitar o corpo. Também? Também. Quer dizer, você acha que é. Ô, Bárcio, vem cá, fala aqui no microfone. Você acha que seria uma rejeição mútua? O cérebro ia rejeitar o corpo primeiro. É, porque pro corpo dele, cérebro é uma coisa estranha, né? É um corpo estranho. Corpo estranho, né? E um cérebro fala, nossa, o que que esse negócio... Você tem uma ideia, que esse negócio gordo que eu vou ter que conviver? Você tem uma ideia? O Mota, uma vez, ele tomou uma picada de barbeiro. Louco, porra. Tomou uma picada de barbeiro. O que aconteceu com o barbeiro? O barbeiro morreu. Tá lá. O barbeiro morreu, velho. O Motinha tá ali, ó. Ô, velho, só ali, repassando. Chegou o Mota mesmo. Eles falando mal do cara. Sombra. Só repassando notícias do Santos, né? Esse Emerson Palmieri, né? É um lateral esquerdo promissor, surgiu, mas tá indo pra Roma, né? 2 milhões de euros. Turu, o Zeca dá conta do recado. O Zeca? O Zeca. O Zequinha tá bem. É que o Palmeiras Sombra, ele se machucava muito, cara. Grande beijo pra Beto Carvalho. Então vendeu o carro batido? Eu acho, sabe por que, Sombra? Eu não sei se o problema dele, às vezes, é até algum foco dentário, alguma coisa que pode ser. Mas ele jogava um jogo... Tem uma dente cariado? Não, é que às vezes o foco dentário dá muita lesão de contratura, estiramento. Antigamente. Hoje tem os exames que acho que não deve dar mais isso, mas assim, ele jogava um jogo, Sombra, depois machucava, mas ele era muito bom. Cruzava bem, né, RG? Não, bate mas, a bola mas deixa bem. Que eu vou jogar hoje. Você, no caso, você ficou no Santos e o Palmeiras... Ah, joga musical, tem o Paulo Ricardo. Cláudio Azedão. Não perguntei a você. Fala aí, Zé. Você que vai estar lá direto da vila, cobrindo o jogo pela Energia 97. Você vai pra lá, Boca. Fará flashes exclusivos pra casa do RG e do Mano hoje à noite? Evidente. A sua análise, o pré-jogo e o seu palpite pra partida de hoje. Eu acho que o Santos aí com o Dorival Mourinho Júnior. Dorival quem? Dorival Mourinho Júnior. Dorival Mourinho, cadê meu Deus? O fanfarrão no tempo, cara. Meu Deus! É, evidente. Graças a Deus, o Dorival pegou um time forte, time bom, não dá pra trás, né? Vai bem, né? Não briga pra não cair. Invicto, né? Invicto. Então, assim, eu acho, minha análise é o seguinte: é um jogo equilibrado, o Tite sabe montar a defesa, né? O Corinthians sabe jogar direitinho no contra-ataque. Vai ser 5-1 pro Santos. Porque esse contra-ataque do... Porque o Santos ridículo, é o seguinte. O Santos faz um, faz dois, faz três. Não vai pra trás, não recua. Então vai fazer cinco. Tô vendo o Campeonato Brasileiro, eu não consegue. Vai fazer 5-0. Ele vai tirar dois zagueiros, botar dois atacantes. Aí vai tomar um golzinho lá desse Luciano. E Palmeiras e Cruzeiro hoje, Zedão? Ah, Cruzeiro, né? Quanto que foi lá no Mineirão? Quanto é que foi? 2-1 pro Cruzeiro. Ah, então chupa, né? O chupa quem? Que... chupa quem? Não, chupa quem acredita que o Palmeiras vai longe, né? Porque... Você... O cara rouba jogador de todo mundo, né? Você é um trouxa, isso é. Ah, não! Eu falo na sua cara. Você é um trouxa... E como é que era o que o Luxemburgo falou? Você é um... Você é moleque. Moleque. Você é moleque. Você é moleque, você. Moleque. É moleque, você. Moleque é o que tem na vila e a gente vai ver. Já você... Você é moleque, isso é. Você é moleque. Cláudio Azedão. Eu gosto do Marcelo e não gosto dele. Jornalista estudado. É, estudado aonde? Jornalista estudado. Pra falar uma bobagem dessa aí. É quase um Osório. Já trabalhou nas mais variadas e importantes emissoras. Agora trabalhando aqui conosco na Energia 97. Na BBC de Santos. Não foi? Na BBC de Santos. É. Não é não? Trabalhei. Não é? É evidente, eu sei, viu, Até a hora que ele falou mal do São Paulo, quero ver quando você vai ficar. O que é bom, deixa eu ver. Trabalhou na ABC de Campinas. É, aliás, bem lembrado, viu, Domênico? Bem lembrado, vamos saber. Aguinaldinho, quando vai ser o jogo do São Paulo amanhã? Amanhã nós vamos passar na cara de todo mundo. Eu vou falar coisa boa. Amanhã eu vou assistir numa banheira pelada. Cada gol do São Paulo eu vou me tocar. Mas você vai estar com quem na banheira? Nada. Ah, não tem nada, vai estar com quem na banheira? Vocês não, porque vocês estão me usando pra se brigar todas aí. E depois quem apanha sou eu, né? Tô safadas. Amanhã me cobra. Se o São Paulo ganhar de 5-0, eu vou tatuar a cabeça da Domênica na minha teta. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Cabeça da mãe? Pode. Viu, Moita? A Moita. Nossa mãe, você vai acabar. Moita. Oi. Amanhã nosso tricolor vai ganhar de 5-0. Vai. E se não, eu vou tatuar a cabeça da Domênica, já que a minha teta é pelada igual a careca dele. Eu vou tatuar os olhinhos e a boca. Que coisa horrível. Que morte horrível, hein? Ai, ai, ai. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Muito bem. Oh, um abraço aqui pro Edu, tá fazendo aniversário, Eduardo Cristófaro. Ah, o Edu faz hoje? 49. 49. Não parece. Parabéns. Pô. Tá enxuto, pra 49 tá enxuto. Tá bom. 49 anos de idade, fazendo... Ô, Motinha. Aguinaldinho. Oi, linda. Manda feliz aniversário pro Edu. Grande beijo, Edu, sua gostosa. Um beijo na sua boca, sua safada linda. Eu estou louco pra te conhecer. Você vai estar tá no navio com o Edu, na cabine do Edu? Vou no camarote do Edu. Mas não tem problema você ficar com ele com aquela gaúcha feiosa? Ela é grandona. Não, sabe porque ela pode dobrar nossa roupa, pode varrer o chão pra gente enquanto a gente se beija. Ô, Aguinaldinho, uma pergunta. Se você tivesse que escolher alguém pra fazer aquela cena do Titanic lá em cima, cantando aquela lá com os braços abertos. Como chamava aquela música lá? My Heart Will Go On. Isso. Olha, John. É uma música horrorosa, por sinal. Horrorosa, tá louco. Oh, porque... peraí, como é que chama a música, mano? My Heart Will Go On. Olha só que inglês bonito. Mas, ô, Aguinaldinho, você escolheria quem pra ficar fazendo aquela cena com você na proa? Tem aquela música horrorosa. Eu escolheria. A música é boa, a música é boa. Horrível. Não, tem nada de horrível, a música é boa. Cadê a música? Peraí. Música de navio da velha. E aí, DJ? Aguinaldinho e... Eu não vou falar nomes. Eu vou mostrar a cena. Vai lá. Jack Domenica. Eu senti que amanhã... Não, mas essa piadinha era batida, hein? Ah, mas tem um risco. É com o Domenico, vou lá com o Domenico no navio. A batida vai ser no SB. Nossa, que legal. Já navio. Porra, animal! Olha o navio, o Portuga pulou de novo. Olha o navio saindo, olha o navio saindo. De novo. Deu um pulo. Vai de navio saindo, menina. Vai. Nossa, meu Deus. E quando Jack é meu megafone, ele enche o saco. Olha, Jack Domenica. Tá com as brincadeiras de quinta-feira. Eu acho que as nossas vidas não passam de amanhã. Eu senti que vou bater no iceberg. Por isso, me raba na proa. Como é que é? Tá louca? É, mas acontece isso no filme, né? Mas olha, se você... na proa. Olha a frase, me raba na proa. Se você quer assistir esse momento ímpar no ano que vem, esse momento ímpar desse casal pegajoso do Estádio 97, faça sua reserva ligando na promoção 3624-9007. Ligue na promoção e faça sua reserva pro navio da véia com show do Roupa Nova. 3624-9007. Você imaginou que bacana? 3624-9007. Faça já a sua reserva, vai ser sensacional. É bom. E vai ter o show do Rudy Landucci, né? Landucci. Que vai ter um esqueminha legal lá, vai não ter vai agora ter a banda. Porque a galera que já foram dois anos. Teve o Felipe Maia. Esse ano agora teve o dançarino. E agora vai ter a banda Trio de Quatro. Trio de Quatro. É. Mas que eram são três. A Ed contratou mais um, agora são quatro. Então foi Trio de Quatro. Estreia, nem estreou ainda, hein, Sombra? Legal, vai ser legal demais. Evidente. Então faça, ó, tem um plantão agora da promoção atendendo você que quer ir no na Vila Velha. 3624-9007, pode ligar agora, tá bom? Aproveite. Enquanto isso, Coral de Manos, um, dois e já. Gente, só um minuto. Gente. É um canal só. Posso concluir? Agora você aceitou. Gente, só um minuto. Gente. Posso concluir, gente? Olha a zona. É igualzinho. É um canal. Ó a boca. Mas é verdade. Ninguém tá entendendo nada. Vocês poderiam respeitar um pouco mais o ouvinte. Aí, Domênico. Fica aí, Domênico. Ô, mano. Eu não falo mais nada, viu, mano? Ô, mano. Você desistiu da gente? Ô, mano. Eu desisti, mas aqui não tem mais jeito. O microfone é que tá pifando. Tô levando buzinada aí, mano. Vai? Vai, Silvana. Tá indo pro saco. Ó, é porque ele tá buzinando no microfone. Eu quero garantir, não. A buzina eu tô usando pra cima. Ó, preparem, assim, Fernando vai cobrar. Fernando vai cobrar, velho. Fernando vai ter encher o saco as troças aí. Sabe o que tem que fazer? É o seguinte. Grava no outro estúdio a buzina e a gente usa aqui no... É, mas vai estourar os microfones da rádio. Amanhã o Silvano vai ter que ir na 25 de março comprar outro. Não é. Sabe o que que é, ô Matinha? Sabe o que é o problema? É que se algum corno usa isso aqui, o cara do Domênico Gato, ele acha que isso aqui pode fazer igual... O quê? O cabelo, não vou falar da onde. Olha. Ele pega o fio e fica enrolando aqui. Isso aqui, quando eu chego, parece uma serpente. O cretino não sabe que esse fio, ele é sensível. Não é cretino. Fala do Bernardo. Cara, deixa ele falar. É cretino. É igual o imbecil que às vezes aí não sabe mexer na híbrida, fica apertando que sabe. É verdade. Olha o cara chamando Silvano de imbecil. Não fala isso, Silvano. É igual o idiota que às vezes tá na mesa à noite. Fala assim do Robertinho. Humildade, mano. Não é isso. Cadê tua humildade? É legal que às vezes aí, por exemplo, Domênico Gato, você que é um cara que conhece a mesa, você sabe onde você tá mexendo. O cara, quando não sabe, parece aquela criança que vê uma luzinha piscando e fica apertando, ele brinca. Ah, mano, que mas feio. Mas é verdade. Não, o mano não tem razão. Falou do time. Por exemplo, os nossos microfones, de vez em quando, eles estão desregulados, Silvano. Ele tem razão. Por causa de imbecis que não sabem mexer. Tem razão. Segue o jogo. Sem falatório. Agora o jogo segue com os ouvintes no 3284-7097. Não? Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eliar, muito além da partida, Dodô. É verdade, rapaz. O mano tem razão. Alô? Redúcias graves aí. Cortado seu microfone. Quem fala? É o Torto da Penha. Torto. Aí, RG. Na verdade, eu morava na granja do Todo Torto. Era tão gostoso aquela vida. Agora eu tenho que ir embora. O nome do instituto? O nome completo. O nome. Rodrigo Augusto de Almeida. Quantos anos, ô Rodrigo? 27. RG 2.7 hoje. Calma, moto. Por quê? Fica gritando. Eu Augusto do Torto. Sensacional! Pra mim, tanto faz, viu, RG? Torto, reto, seta pra esquerda, curvo. Mota, pra nós estamos aqui. É um prazer, Não sabemos como iremos embora. Como é que tá a temperatura? Já começou a neve? Começou a cair. O pessoal tá chegando com esqui já na Brigadeiro? Graus. Quanto? Tá 21 graus. Ah, 21 não neva ainda, né? Não. Pra você que é burro, não. Começa a nevar a partir do zero. Vou explicar uma vez só. Mas se você tem dificuldade de compressão. Ai. Tô entrando compressão. O problema de compressão é feito. Compressão? E qual que é o bairro que você mora aí, meu velho? O ouvinte trouxe. Tá ouvindo. Qual que é o bairro? Vai, velho. Penha. Eu morei no Ticoatira. Tem já. E você faz o quê? Eu moro no Ticoatira. Vizinho. Todo mundo mora. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com vendas de brindes. Ah, não. Eu amava como amava os vendedores de brindes. Não, a gente não ama esse povo. Porque só os pescadores amam? É, só. Ah, pra animar, ficou um silêncio. É ruim rádio com silêncio. Fica aquele... Coral de Manos, um, dois e já. Gente! Gente! Só um minuto! Só um minuto! É isso, é só um canal, é só um canal. Posso concluir? Vai. Pode. É isso aí, boa. Pode concluir, Domênico. Conclua. Não, você. Não, agora você continua. É, você. Segue o programa, pô. Onde? Eu já falou o time, ele não falou o time. Do cara, velho. Se dane, o time. Que time é teu, vai. Zona Leste, Penha, vai ser o torcedor pra quem? Esporte Clube Corinthians, Paulista. Vai saber, velho. Hoje em dia... Corinthians, aqui é tricolor, rapaz. Ah, chupa, tá vendo? Falei. Vai, Benjamin. Toma, troca. Chupa, Benjamin. O cara, 15 anos de rádio, não sabe. O cara tá morando no bairro errado, velho. O cara tá no bairro errado. Mas vamos lá. Ô, amigão, e aí, rapaz? Fala do tricolor. Muita gente ligando essa semana, falando do Osório, falando da situação do time. Você deve estar com muita vontade de falar do São Paulo, né? É, faz muito tempo que eu tento ligar aí. Eu já até fui estranho do Ninho umas vezes. Do Ninho. E, assim, eu vejo muito São Paulino reclamando do Osório, coisa que eu acho que ele não tem culpa nenhuma. Boa. Enquanto... ele tenta revolucionar, tenta mudar o jeito de jogar do time, os torcedores querem aquela mesma coisa de sempre, faz um gol, se fecha e seja o que Deus quiser. É, que é o estilo Celso Roth de ser, né, velho? É, cara, não... assim, eu idolatro o Muricy, é um ídolo, tá nível de Pelé. Pelo amor de Deus, obrigado. Mas irmão, tem uma coisa que tem que mudar, é o jeito de pensar no futebol brasileiro, é muito, muito fechadinho, muito titibilidade. É, mas aí quando o cara abre o time e acontece de tomar três em casa... Não, tudo bem, mas tô falando... Mas é isso que ele tá falando, mas ele tá falando exatamente, ninguém mais suporta, o cara não quer dar o tempo, não quer que aconteça, mas acha legal os outros times que lá fora façam isso. Eu não condeno o jeito do Tite treinar, não, muito pelo contrário. Não, o Tite é bom, pô, tá bom? Muito pelo contrário. Eu acho que a questão, o erro no futebol brasileiro não tá na forma que o Tite treina, não é essa, não. Acho que você tem estratégias de jogo. O Tite tem a estratégia dele, o Osório tem a estratégia dele, você vai ter outros técnicos que têm o seu modo de treinar. Acontece, o que deve ser respeitado no futebol brasileiro é justamente o quê? É dar tempo ao tempo para que cada técnico, claro, comprovada a capacidade de cada um, terem o tempo de impor o seu trabalho, de colocar o seu trabalho. Sim, desde que também tenham a sua matéria-prima, tenham jogadores necessários, não tenham o seu trabalho, como eu posso dizer, sabotados, né? Agora, nada contra, o Tite tem um jeito dele de treinar, e fato, é vitorioso. Possivelmente a seleção brasileira, se tivesse o jeito do Tite, talvez a filosofia do Tite, que taticamente, muito mais esperto e muito mais atualizado do que o Filipão, o Brasil talvez não tivesse passado aquela vergonha que passou. Ah, eu acho que passaria de qualquer jeito. Não seria 7 não, mano. Não, mas esse 7... 7 não. Se jogar Brasil e Alemanha novamente, não vai tomar de 7. Também acho que não. É que foi um conjunto de fatores que acabaram combinando com aquilo ali. Mas o jogo que não podia acontecer, aconteceu. Os outros se dão. Gente... Eu acho que poderia perder, claro, mas não... Mas aquilo ali, Sombra, se jogar mais 10 partidas, não vai tomar novamente 7. Mas que não podia. Todo o contexto ali não era favorável. Os jogadores do Brasil, eles estavam ali com uma pressão terrível. Os jogadores não souberam lidar com a situação de jogar uma Copa do Mundo aqui. A expectativa era muito grande num grupo de jogadores que era jovem demais. O Brasil precisava de jogadores, querendo ou não, jogadores tarimbados, sim. Você precisava ter num grupo ali um Ronaldo Gaúcho. Esse é um exemplo. Pela bola que ele tava jogando, não merecia ter ido. Mas, mano. O segundo semestre dele no Atlético Mineiro foi patético, foi ridículo. Mas precisava ter um cara igual um Kaká. Mas sabe técnico, quando o jogo tá difícil, mano, você vai lá e fala, bacana, tem esse cara que vai chamar pra ser a responsabilidade? Um Felipe Mas Melo. Técnico não é só um esquema tático. Técnico é tudo. Possivelmente, se fosse o Tite, ele tivesse formatado o psicológico um era outro. Grupo de uma outra maneira. Defesa seria diferente. Não acho que o Brasil fosse ganhar. O Brasil precisava de mais Romários, mais Ronaldo, mais Rivaldos. Mas não tem. Mas não tem, cara. Não tem. Você não tá entendendo o que eu tô dizendo. Eu entendi o que você falou. Eu mas era inevitável. Eu não acho que o Brasil fosse ganhar se fosse o Tite. Não é isso que eu tô dizendo. Eu iria passar vergonha. Eu acho que o Brasil fosse oferecer mais resistência. Mas a Alemanha, nitidamente, é o melhor do mundo. Mas Sombra, jeito. Eu entendi perfeitamente o que você está dizendo. Tanto é que se o Brasil jogasse hoje, com o mesmo grupo que jogou contra a Alemanha, não tomaria novamente 7. Mas não ganharia. Aquilo ali não ganharia, Mota. O que eu tô falando é que não tomaria de 7. Não tomaria de 7 de novo, gente. Ia perder talvez de 10, ia perder 8 novamente? Claro que ia, porque a Alemanha hoje tem um time melhor do que o Brasil. Mas não ia tomar novamente. Mas, mano, 7, o Brasil, né? Não era tão inferior à Argentina. E na final, não tô falando pra puxar a sardinha, não. Mas na final, a Argentina teve condições sim de ganhar o jogo da Alemanha e perdeu de 1-0. O Brasil com esse mesmo grupo. O Brasil com esse mesmo grupo, não se esqueçam, ele ganhou da Espanha, que era atual campeão mundial. É, na Copa da. Mas os caras estavam tudo muito louco, veio só comemorar, né? Mas é assim, a gente tava falando do Osório, aí. Eu só queria fazer uma correção, gente, porque. Eu acho muito, muito errado, cara, chegar e falar assim, não, olha, agora o Osório é o único modelo que pode existir de sucesso, pelo amor de Deus. Você entendeu? Eu acho que o Osório é um caminho. Então chegar agora e falar que o Osório é o único caminho, o resto tudo a errado, ofensividade, hein? É o único caminho, eu acho que isso é um puta erro, cara. Mas defender é mais fácil mas que construir que, também, mas né, Mas tem que defender a filosofia que ele acredita. Não, não, é um treinador. Aí. Isso é uma outra história. É. Inerente ao momento do São Paulo. É isso aí. Inerente ao momento do São Paulo. Se então amanhã ele for um sucesso, se amanhã ele for um sucesso, tiver o respaldo da direção do São Paulo, ele tiver o respaldo... Ferramentas. Tiver o respaldo, e aliás, eu fiquei muito feliz, porque a gente nos últimos dias tem tanto... debatido, vem, né? Vem debatendo tanto aqui com o torcedor, e alguns torcedores, com todo o direito, vem ligando e reclamando do Osório, e outros não. Mas assim, a gente vem recebendo muita mensagem através dos e-mails, e falando, meu, pelo amor de Deus... Muito pelo contrário. Então, uma ampla maioria vem defendendo o Osório nas mensagens. Então, é o seguinte. Fechado dentro com do contexto do São Paulo, dentro do contexto do São Paulo, cabe a nós, torcedores, e a direção de São Paulo, defender os princípios do Osório. Coisa da qual ele não abre mão e ele está totalmente certo. O que ele pode fazer são os ajustes finos. Ele chegar e falar assim, olha, acho que eu estou errando um pouco aqui, outro ali. Ele fazer os ajustes que são normais, para tentar obter um sucesso maior dentro do trabalho dele. Muito bem. Aí, se o São Paulo vier a ser um sucesso com o Osório e os princípios ofensivos dele, pode vir a ser um exemplo de trabalho para outras equipes e outros técnicos. Agora, de forma nenhuma, agora a gente também tratar, não, que só o modelo do Osório pode ser um sucesso. Porque no exterior, nós temos o modelo ofensivo do Guardiola, que é um sucesso. Nós temos o modelo do Mourinho, que é outro modelo de jogo, que não é tão ofensivo, mas que também é um sucesso. E tem o Simeone, que é um pouco dos dois. Também é outro sucesso. Você entendeu? É outro sucesso. Então também não vamos agora atropelar tudo e falar... Não. Mas, Sombra, sabe o que acontece? Eu acho que montar um esquema pra ofensivo, pra criar jogo, é mais difícil. É mais fácil você fazer um esquema defensivo. Porque no esquema ofensivo você tem que ter peças, qualquer cabeça de bagre bem protegida. Tá, Portugal, mas desculpa. O defensivo é mais fácil. Mas o Osório, ele tem o perfil dele de jogo. Sim, é isso e seria, que eu tô falando. Seria, no mínimo, estúpido... Chegar agora, olha, Osório, quase tudo o que você sabe. Trabalha com o que você tem. Não, o cara deu o princípio dele de trabalhar. E trouxeram ele sabendo disso. É ofensivo. Exatamente, acreditando no trabalho dele. Para. Acreditando que ele é um cara diferente. Você esquece os seus princípios, agora você vai trabalhar com uma equipe defensiva? Tá louco. Mas o Osório, gente, eu acho que não dá nem pra criticar o trabalho dele ainda esse ano, porque ele tá num período de adaptação. Ele tá conhecendo o grupo de jogadores que ele tem. Muitas pessoas falam, ah, mas o Osório tá fazendo muito rodízio, o jogador não gosta disso. O rodízio dele não é por opção, é por necessidade. Sim. Ele não conhece o grupo, mano. Ele não conhece os jogadores. É. O Osório só vai... A partir do momento que o Osório tiver o conhecimento pleno do elenco que ele tem na mão, eu acho que isso só vai acontecer o ano que vem, ele vai poder ser exigido da forma como a torcida quer. Porque quando você tem um grupo, Sombra, o Osório, primeiro, ele tá chegando num país diferente, é uma outra língua, é um outro costume, ele tá pegando um grupo de jogadores, tudo bem, ele pode conhecer o Luiz Fabiano, o Rogério Ceni, ok, mas ó, tem jogadores que ele não conhece, claro. O Hudson, você acha que ele conhece? Imagina. O Michel Bas, ele já pode ter ouvido falar, quando ele jogava na Europa, beleza, mas ele não conhece o jogador a fundo, como os jogadores que ele atuava lá no futebol colombiano, que ele já tava há algum tempo. Então, Osório, ele vai ter que ser... Mano, as pessoas querem conhecer um pouco o Osório e ter certeza sobre o conhecimento que ele tem do futebol, basta assistir a entrevista que ele deu uma vez pro Benja, e assisti a entrevista que ele deu ontem pro Dan Stuba aqui no Bola da Vez. Então, mas é que tá, Sombra, que ele é um estudioso, ninguém assistiu pode contestar. Assistindo as entrevistas que ele deu, cara, você vai ver que o cara manja muito. Não, mas é claro, ele sabe o que tá dizendo. Claro. Ele sabe o porquê dele. Ele é um técnico. Ele é um cara que parece. Ele é um técnico, se ele tiver tempo pra trabalhar, eu acho que ele vai dar certo. Triste ouvir o Parreira falar. O que não dá é pra diretoria do São Paulo começar a cair na pilha de alguns torcedores aí, começar a questionar o trabalho do cara. Lógico. Porque a partir do momento que você banca um treinador estrangeiro atuando aqui, principalmente quando é um cara que tá vindo de um outro lugar, é totalmente diferente, que uma coisa é o cara que tá atuando aqui na Argentina. Muitas vezes o cara já conhece os jogadores, já ouviu falar, o cara tem mais ou menos um conhecimento, mesmo que por cima, superficial mesmo, ele conhece alguma coisa. Agora, quando o cara vem de onde ele veio, é mais difícil. Uhum, é mais difícil. Claro. Ó, você vê lá, o Fossati, quando tava no Inter, ele conhecia o Inter. Você vê até esse cara aí, o Sabella, que quando a diretoria do São Paulo foi conversar com ele, o pessoal falou, pô, a gente até se espantou, porque é um cara que acompanha bastante. Mas nem todos os treinadores têm essa cultura de acompanhar. E acompanha mais ou menos também, sim, né? Então, eu acho que não dá pra torcida do São Paulo, eu sei que é frustrante. E pelo elenco que o São Paulo tem, eu acho que tem qualidade, a torcida espera que pelo menos pegue no G4. Falar, pelo menos na Libertadores tem que estar. Mas se não tiver... Não pode dar um tiro no pé e começar a achar que tudo é uma merda, cara. Não pode. Meu, o trabalho do Osório, eu acho que você pode pensar em termos de cobrança, se ele conseguir realmente montar um time na qual ele possa escolher certas peças, a gente pode pensar numa cobrança um pouco maior. É o ano que vem. Sim. Esse ano, cara, esquece. E acho até um malefício pro São Paulo chegar e falar assim, olha, entenda o que eu vou dizer, hein? É um benefício ou um malefício? Chegar já o ano que vem e falar assim, olha, G4 de Libertadores, você sabe por quê? Você começar o ano que vem já com o tal da Libertadores é bom por um lado e é ruim pelo outro. Sim. Por quê? Pra você chegar e falar, olha, agora vou começar com um time que eu considero o ideal, que eu escolho, e já encarando uma Libertadores, não vai estar pronto, você já começa com a tal da faca no pescoço, não só por parte de torcedores, como por parte de dirigentes. E você conseguir. E você começando o ano, montando um time, enfrentando apenas um campeonato paulista e depois um campeonato brasileiro, pra quem pensa em formatar uma equipe, é muito melhor. Chega mais sólido. Mais sólido no Eu acho que a Libertadores, ela também ela joga uma responsabilidade na diretoria de contratar. Porque a partir do momento que o time não tá numa Libertadores, a diretoria falou, pô, o investimento é outro. É igual quando você vai pra uma festa mais chique. Se você não tem uma gravata boa... Você vai lá e fala, vou com essa daqui que tá com marca de champanhe de outra festa mesmo. Agora, quando a festa é requintada, você vai lá e vai ter que comprar uma gravata nova. É, meu amigo. Então, é. Eu acho pressão que a da mulher, né, ela põe uma pressão na diretoria do clube mas também eu pra também fazer pressão da mulher. Mas eu também entendo o seguinte, o sucesso de uma equipe na Libertadores, no meu entendimento, não está diretamente ligado a contratar jogadores caros. Não, mas eu não tô falando em termos de contratar jogadores caros. É trabalho. Você precisa preservar uma base que já tá montada. Pra mim é empenho e força de vontade. Pra mim é. Olha o River aí. É um conjunto coeso de jogadores produtivos. Tempo de trabalho, por exemplo, se acabasse o Campeonato Brasileiro e o São Paulo estivesse no G4. Hoje a prioridade do São Paulo era trazer um zagueiro top. Não, pra mim era trazer um zagueiro eficiente. Não sei se é top, mas eficiente. Então, mas você cria necessidade. Com a necessidade do São Paulo. Mas é que tá, Mota. Você acaba criando responsabilidades e necessidades pra que a diretoria resolva. Sim, então. Porque quando você não vai pra Libertadores, você sabe que o orçamento é outro. É ou não é, RG? Sim. Ganha mais dinheiro. Fala, opa, vou pra Libertadores, você tem que montar um time pra brigar. É outro, ganha mais dinheiro, né? É outro se você for passando de fase. É. Se você não for passar de fase, o orçamento já não é outro. Ah, mas pra começar tem que estar forte. Mas você assume uma dívida pensando que vai ser outro? Se nas oitavas você é eliminado no mata-mata, acabou o tal do outro. Mas ó, quando ele trabalhar direitinho esse elenco, você pega lá, vai, Rogério Ceni. É um goleiro que vai parar pro ano que vem, já começa a pensar no futuro. Vai o Denis ou o Renan. São bons goleiros. Sim. Você vai lá, o Bruno lateral, não é talvez o novo Cafu? Não é. Mas é um jogador que tá na média nacional. Hoje, a seleção brasileira hoje tem a seleção lateral? Brasileira aí tá com uma carência muito grande de laterais. Mas você pega lá, o Bruno, beleza, tá na média. Você pega aquele meio de zaga, você tem ali, ó, o Breno, tem Rafael Tolói, tem Rodrigo Caio. Luiz Eduardo. Tem esse aqui é meio doido, mas beleza, tá lá. O Tasso Gelique. Você monta. O lateral esquerdo é o Carlinhos, é bom lateral. O meio campo, você tem ali, ó, o Wesley, tem Thiago Mendes, você tem o Hudson. Você vai avançar um pouco mais... Você tem ali, ó, tem o Ganso, tem o Michel Bastos. Mas quem marca, quem é o volante de marcação que você fala? Eu acho que ele que vem, o São Paulo vai atrás de atacante, mano. Com relação ao todo o São Paulo vai ficar sem dois atacantes. Eu tô falando que o São Paulo não precisa de reforços. O São Paulo precisa de um cabeça de ar. O São Paulo precisa de zagueiros. O São Paulo precisa de mais um meia, porque não dá pra ficar na dependência só do Ganso. Vai precisar de dois atacantes. Todos os times brasileiros, eles precisam de um ajuste aqui ou ali. Todos os times precisam. Mas não dá pra falar que o elenco do São Paulo é fraco. Não é fraco, gente. Não é fraco. Mas não tá pronto. Isso é só com o tempo. Tudo vai depender da base. Mas eu entendo o que você tá dizendo. Mas ele é muito melhor em termos de papel do que de eficiência na prática. São Brás, elenco do São Paulo. E o ouvinte, fala, ouvinte. A situação do São Paulo tá tão complicada, que o melhor jogador do elenco é do Corinthians. É o Marcos. Bem pensado. Um jogador do Corinthians pra ir pra frente, porque se ele sair, vai complicar. E se eu fosse o São Paulo, eu não sei por que não foi. Eu não sei por que o São Paulo não vai atrás do Ralf. Desde que o São Paulo não tem mais Mineiro e Josué. Deixa o Real. O São Paulo nunca teve mais um volante, uma dupla de volantes daquela. Hernanes e Richardson fizeram uma boa dupla. Não igual Mineiro e Josué. Não igual Mineiro. Mas foram bem. É que eu acho o Hernanes um jogador mais. É, ele é muito bom, mas eu acho que um jogador mais de ir pro ataque mesmo, de sair jogando. Ele é mais segundo do volante. Que aqueles caras lá, tipo Josué e Mineiro. Desde Josué Mineiro, o São Paulo tem uma dupla de volante. Porque é o seguinte, Ralf no São Paulo. Porque eu falo o seguinte, zagueiro, não adianta você ter zagueiro bom se os caras não marcam lá mas na frente. Mas eu acho que assim, eu não sei como é que o São Paulo não foi atrás do Ralf, cara. Disseram que foi. Mas vai ser muito mais negócio em reserva no Corinthians nessa história. Se o Ralf não fica no Corinthians no final do ano, ele vai embora. Mas eu entendo que agora não adianta a gente, nós torcedores, não adianta a gente aqui ficar pensando, olha, mas tem esse que é bom, aquele que é bom, que é bom. A existe necessidade do time. Existe um técnico, existe dentro da cabeça dele um plano de montagem de um time. Com os princípios e o esquema tático, ele, o Osório é que tem que saber quem ele precisa para colocar no time. E fazer o que ele quer. Para ele fazer o que ele quer, porque aí sim... Ele pode ser cobrado. Poder ser cobrado. Porque ele fala assim, ó, eu quero montar meu time joga desse jeito. Aí você chega, dessas peças. Aí você fala, não, eu quero trazer o Ralf, eu sou o diretor, eu quero trazer o Ralf, porque o Ralf é um cara que fez muito sucesso aqui no Brasil, Osório. Porque ele faz isso, ele fez isso. Aí ele simplesmente vai chegar e falar assim, eu não preciso. Não, mas eu, dentro da característica do meu time, ele não se encaixa. Como eu acho que se deve ser jogado, o Ralf jogador assim não se encaixa. Ah, mas ele fez muito sucesso aqui. Não, você não tá entendendo. Meu time joga assim... E no entendimento do futebol, como eu quero o meu time, esse tipo de jogador não se encaixa. Entende a questão? É, necessidade a necessidade... Vai entrar no esquema tudo bem. Dele. A necessidade no gosto do torcedor é legal. Mas e pro técnico que vai pilotar ali? Se trouxer o jogador, vai virar um problema pra ele. Será que ele hoje iria querer o Ganso? Ele elogia muito o Ganso. Mas será que se o Ganso hoje estivesse jogando no Santos, né? Com essa... grande velocidade que ele apresenta, iria querer? Será que ele ia querer o Ganso ou ele queria o Cardona? Quem é Edwin Cardona? Que tá no Monterrey. Tá no Monterrey. Então, mas você chegasse... lá é difícil. Não, no Portugal. É, não, tá supondo. Não, é que você falou que talvez trouxesse. Tá difícil. Todo mundo sabe. É caro. Eu tô falando tecnicamente. Sim, tecnicamente. Tá? Então você jorrou no Portugal agora. Não é isso, é que ele falou do jogador, eu pensei que ele ia trazer. Nele. Não, você fala do jogador, dá a impressão que você quer trazer. Ele tá supondo. Ele tá supondo uma suposição. Eu tô fazendo uma suposição, mas eu segurei. Ué, caramba. Não, segurou não, tira a mão. Aqui, Portugal. Não, sai. É, segura aqui. Ah, dá um pé. São suposições técnicas. O Ganso não foi barato, não. Né? São Paulo gastou 20 e tantos milhões de reais. Né? Então, Kardec amanhã não foi barato. Então, amanhã, será que assim, se o Ganso tivesse jogando essa bolinha aí, tivesse no Santos, e chegasse pro Osório e falasse assim, olha, a gente tem grana pra trazer o Ganso e o Cardona. Quem ele iria querer? Será que ele ia querer o Ganso? O torcedor aqui, talvez, o Ganso, o maestro. Né? Mas será que o Osório, ele ia preferir o Cardona ou o Ganso? Mas, ele prefere até o McNeil e Torres. Mas vocês não acham também que agora o método pode ser aplicado ao contrário? Porque faltam 4 meses para acabar o ano e eu acredito que o Osório precisa saber. Pato vai continuar? Não vai! Não sabe! Então, calma! Pato, ano que vem não vai! Pois é, Pato vai continuar? Não vai! Não. Ganso vai continuar? Não! Luiz Fabiano vai continuar? Não vai! Então, cara, precisa sentar com o homem e falar... Mas já sabe que não vai! Então, não, eu não vou ter esses jogadores não principais. Vai. Esquece! O que eu vou ter pro ano que vem? É isso! Vai ter que trazer esse jogador! Vocês falam, o Pato não vai continuar? Não vai! É... Qual que seria uma quantia razoável? Não vai ano que vem, né? Então, mas qual seria uma quantia razoável pro São Paulo comprar o Pato em definitivo? Ah, 2 milhões de euros! Não, 2 milhões não. O Centurion veio por 4, porra. E daí? Centurião veio por 4, você não pagaria 6 milhões de euros no Pato? Não. 7 milhões, sei não. lá. Você tá louco, né, mano? O Corinthians, ele tá aceitando proposta. Aí, que eu tô falando que ele ia fazer isso? O Corinthians vai chegar no São Paulo e falar, quanto você tem aí, mas o Corinthians aí, recusou não, 20 milhões. Não. O Corinthians, ele recebeu uma proposta aí. De 20 milhões de reais. Isso é humano, de 5 milhões. Não, gente. Mano. Mas é real, mano? É real. Gente. Mano. O Fenerbahçe, ele fez uma proposta aí pelo... Foi o Fenerbahçe ou o Galatasaray? Galatasaray. Proposta de 5 milhões de euros, o Corinthians não topou. O Corinthians recusou. E por que o Corinthians tá pedindo 10? Mas é que tá. Sombral, o Corinthians tá pedindo 10. Por 8, fecha. Mano, o Pato ganha 800 mil reais. O Pato ganha 800 mil reais por mês. O Centurion deve ter vindo aí pro jogar no São Paulo pra ganhar 150 conto. O problema é o salário, mano. É diferente. Mas aí você paga menos pro Pato e faz uma composição salarial. Mano, fala, Pato, você vai ganhar venda de camisa. Mano, o Centurion veio pra ganhar 100 e poucos mil reais no São Paulo. São Paulo gastou 4 milhões de euros, contratou um jogador pra ganhar 100 e poucos e mais. Eu vou dizer uma coisa que eu tive uma informação outro dia. É. Já teve proposta de 12 milhões de euros pra ir embora. 12! E não venderam? Não venderam porque chegou agora e acham que... O Pinotti deve estar puto, mano. Não, não tem nada de puto porque o negócio dele, ele não tem participação do jogador, não tem nada a ver. Não, mas ele quer o dinheiro de volta. Ele falou aqui que ele não vai ganhar nada no lucro. Ele não vai ganhar nada, não tem nada a ver. Ele já teve, o São Paulo já teve proposta, segundo eu tive informações, de 12 milhões de euros pra vender o Centurion, tá certo? Só que chegou agora, o São Paulo fala assim, não, pô, compramos agora, a gente precisa do jogador, vai se desfazer do jogador, talvez no futuro até venda, tá? Agora o Pato, você vai gastar o quê? 5, 6, 7 milhões de euros para um jogador que você não tem revenda, que ele ganha 800 pau. Vocês estão de brincadeira, o São Paulo quebrado. Mas aí você paga, continua pagando os 400 e fala, Pato, a outra parte que cabia ao Corinthians pagar do seu salário aí de 400 pau a mais... A gente vai fazer uma composição aqui em venda de camisas. E se você bater. Quem que vai comprar? Se torcida bater, do São Paulo comprando. Mas a camisa engana, que tinha que comprar já comprou, engana, mano. Engana, quando ele chegou agora, não vai engana, comprar cara. Mais. Engana. Tá, se eu sou o Pato, eu falo, beleza, vocês garantem a venda de quanto e quanto não vender em. Acrescenta de grana. Imagina. Ô, mano, vai lamber sabão. Engana o cara, pô. Ô, torto. Ô, torto, engana. Você nunca prometeu mundos e fundos pra uma mulher e depois não cumpriu? Faz mas a mesma coisa com o não, esse não é meu perfil, não. Ah, você faz. Ah, sombra. Duvido. Esse não é meu perfil, não. Duvido. Olha pros lados, mulher, pra mim, não. Prometer pra mulher e não cumprir. Aí você que sabe. O sombra é o cara do esse cara sou eu. Hein? Prometer. É o meu perfil. Prometer pra mulher e não cumprir. Esse cara sou eu. Brincadeira. Para, velho. É arrumar encrenca, hein? Eu digo que. Ô, torto! Ô, fala aí, Sombra. Fala aí, que mais você quer falar pra encerrar? Não, era isso mesmo. O pessoal da torcida de São Paulo tá criticando muito o Osório. Infelizmente, Ganso não deu certo. Luiz Fabiano, pra mim, eu considero ele um ídolo. Mas já tá na hora de sair. Michel Bastos, depois que renovou, tá muito mimimi. Enquanto tiver essas peças podres que nem o Benja sempre falou, infelizmente, não vai pra frente. Eram jogadores que eu tava muita fé no começo do ano, mas esse ano, no decorrer, mostrou que não dá mais. Agora, garoto, você tem pergunta pra Laura Miller? Oi, Laura Miller, você não ia trazer pergunta, aqui, garoto, o Serginho? Bom, ela falou pra mim que ia vir aqui hoje, então, essa semana, mas do BTT o Paz. Ô, velho. Fala, velhinho. Muito bom! Muito bom! Vai pro Japão, Serginho? Fala com ela, vou pro Japão. Tô torcendo pro Corinthians ganhar Libertadores ano que vem. O quê? Japão! Se entender da arbitragem, vai ganhar até a Champions League. Arbitragem Champions League, não. Fala a verdade, é Champions League do Corinthians. O bagulho é louco, chora mesmo. Comentário idiota, hein, mano? Chora mais, chora mais. Encontrei o mano do Japão. Chora que tá pouco, nos encontramos lá. Encontrei um muito bom, olha, seu pai. Eu tenho uma pergunta também pra esse garoto, qual o nome dele? É, como é que chama? Mané. Mané? É. Eu pergunto pra você, Paulo, as pessoas. E o Rudy, senhor? Altas horas, vai e volta! Já! Obrigado, Benjamin. E o Rudy, Serginho? Dá uma força pro Rudy lá, Serginho. Pô. Rudy vai ter que fazer a homologação dele no Rio de Janeiro, se ferrou, garoto. Vai ter que assinar. É verdade, garoto, se ferrou, muito bom! Valeu, torto! Valeu, posso mandar um abraço aí, Sombra? Manda, torto! Mandar um abraço aí pro meu primo Peterson, o pessoal do grupo Lindo é o Babuíno. Ô, Babuíno, você lembra de um Peterson que ligava no programa? Ele tinha um nome, lembra, de personagem? Peter Peterson, lembra? Não, lembra, não. Mano? Um ouvinte antigo nosso aí. Eu já fui com ele aí quando a gente foi estreando o Ninho. Então tá bom. Dá um amo ela pra Natália Furu e hoje a gente tá completando 5 anos de noivado. Opa, Natália o quê? furuia. É, hoje é dia de furuia, velho. Nunca morda a furuia, por favor. Não morda a furuia. O ano que vem, contrata Paris Vegas pra levar você pra passear em São Paulo cada hora, mano. E um abraço pra vocês aí, que anima toda a minha noite aí na hora de pegar o trânsito, essa... inferno que é essa cidade. Isso. Então, mas tá calmo agora, velho. Cinquentinha. Tá reclamando o quê? É. Já dava até pra dormir dirigindo. Você vai ver, você vai bater, você já acorda. Valeu. Valeu, brigadão, viu? Obrigado a todos. Vocês são praticamente da minha família já. Valeu, valeu, muito obrigado. Obrigado. Abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Botar no inventário aí, velho. Ô, Dodô, vamos falar do Pão de Açúcar, Dodô. Tem dica boa. Com certeza, rapaz, tem novidade no Pão de Açúcar. Tem dica boa, é isso mesmo. A cerveja Amstel acaba de chegar ao Brasil, meus amigos, e pode comemorar a famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870. Veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve, muito refrescante e já conquistou todo mundo, hein? Aproveite para conferir hoje mesmo lá no Pão de Açúcar. É, Amstel é no Pão de Açúcar. Mas se beber, beba com moderação, hein? Muito bem, daqui a pouco tem notícias do porco que a vó Olímpia vai trazer. Com certeza, a hora que você quiser. Ah, então agora, vó. Vamos lá. Nós aí, vovó. Ó, eu tenho um informamento aqui. Informamento? Isso, já venderam. Uma informação, vó? Isso. Venderam 25 mil ingressos. Uhum. Agora fica um serviço público, né? Para as pessoas que estão indo. Uhum. Pelo amor de Deus, se você já está livre, vai pegar o seu ingresso, já vai entrando no estádio. Porque ultimamente, viu, Jojo? O que acontece, vovó? Olha, por exemplo, contra o Flamengo, foram entrar, aos 40 do segundo tempo, teve gente que entrou atrasada. Igual na Europa, mas nem viu o jogo, vovó. É verdade. Nem viu o jogo, vovó. Olha, teve denunciamento. É sério isso, hein? É verdade. Que merda, hein? Por que que acontece? Ah. Às vezes, a polícia tem que fazer o trabalhinho dela, né? Certo. E aí vai fazendo aquela fila, vai fazendo a fila e você entra tudo atrasado. Tem que fazer o revistamento. O revistamento. É. Tá bom que hoje, hein, não tem os 40 mil que tem todos os jogos. Aí vai, ter vai uns atrasar. 30. Sim, deve dar atrasadinho. Então, se você tá de bobeira, toma sua cervejinha e já entra, ele viu? Ele está pensando que é Europa, é isso? Entra a hora que quer. Exatamente. Ali, não dá certo. Fica aí o serviço público, né, Jojo? É verdade. Para as pessoas. E aí é o que o seu Benga já falou aqui. É o Barro vai jogar, foi confirmado mesmo. Mas é Benja, não é Benja. Não, eu não falei nada do Barro. Benja. Você falou? O Bento, ela tá falando. Isso, seu Benja. Seu Bento. Seu Bengo, isso. Seu Bengo. Vai... Seu Bengo, não, seu Bengo. Seu Bengo. Vai jogar o Barros, mas tem grande possibilidade do Crisaldo entrar no segundo tempo. É verdade. É isso. E o Crisaldo sempre marca gol quando entra. É, porque o Leandro Siqueira ou começa jogando ou não entra. Pra é entrar entra o Crisaldo. Leandro Siqueira, Banana, sim. Não. Siqueira. Porra, Siqueira não é nome de delegado? Pô, pessoal lá que eu tenho um. Doutor Siqueira. É, doutor Siqueira. E aquele negócio do Fernando Prata é verdade. Parece que tá quase com renovamento em dia. Tomara, viu? Tem que renovar. Aí o Aranha vai embora, né? Vocês vão liberar empresta, Aranha? Empresta Aranha, ué. Aí, vocês vão liberar Aranha? É bacana, hein? Então, empresta aí. Quer o Aranha? Opa, faixa. Ah, queria o Aranha? Opa, sempre bem-vindo. O contrato dele vai até dezembro só, viu, Jojo? Ah, é só dezembro? É, aí ele vai embora. Quatro meses. O Aranha é um bom goleiro. Mesmo? Não é ruim goleiro, não. Mas é bom o Fernando Prass é melhor. Mas não dá pra se titular no Palmeiras. O Prass é melhor que ele. Pra mim, o Prass, se ele fosse um pouco mais jovem, deveria jogar até na Seleção Brasileira. Hoje, senhora, eu gosto dos maiores goleiros do Brasil. Eu acho. Hoje não dá pra tirar o Prass. Vocês acham que o Palmeiras passa pelo Cruzeiro? Entra como favorito. Nas circunstâncias tem time melhor, né? É, ué. Entra como favorito. Eu acho que ganha de 2-0 e 1-1 lá. Já fazer um bom resultado hoje. Lá no sul. Pra ver o que o professor vai fazer, né? O que eu vou fazer? Vou atrapalhar a vida dos caras, pô. Sempre assim. Tem escalação aí do porco? Vamos lá. Vai, vovó. Fernando Prato. É Prass? Prass, vovó. É. Lucas. Elvídio. Elvídio. Vitor Hugo. Eu vi de Egídio. Assim, Egídio. Egídio, vovó. Egídio. Mas por que você começou pelo lateral esquerdo antes dos zagueiros? Porque eu tava tentando lembrar outros aqui. Jackson. Ela é velha, porra. Jackson. A Rocha. Andrei de Broto. Andrei de Broto. Giroto. É Giroto. Isso. Cleiton Siqueira. Ah. É Cleiton Xavier. Cleiton chamado vovó. Dodô. Eu? Dudu. Ah, o Dudu. Rafa Marco. Rafael Marques. É, eu tô vendo aí. E Lucas Barro. Barro. Olha a vovó. E professor Marcelo. De professor Marcelo. E Marcelo Siqueira no banco. Vamos vencer o jogo. E o julgamento do Dudu? Dia 27. Semana que vem. Dia 27 desse mês. Mas um pouco acabou. É véio. Adiado esse julgamento, não vai dar nada. Porque véio. O Calvin vai pra seleção das Olimpíadas. Ah. E vai perder dois da mesma posição. Calvin? É. Ele, se o Dodô for suspenso, né? Ah. Aí não joga ele nem o Calvin. Calvin. Ah, mas pelo jeito que tá indo, só o ano que vem. Pô, sai esse lugar. Tá bom. Notícias do Porco aqui no Estádio 97. Estádio 97. Estádio 97 também tem o oferecimento de baterias. Eliar. Baterias Eliar. Olha só, amigão. A Eliar é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil. É isso aí. Não tem pra ninguém. Pensou bateria original? Pensou em Eliar. Além do mais, ela é totalmente selada e pronta pra uso. Instalou, ligou. E quem mais entende de moto, reconhece e atesta a qualidade do Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida. E é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigão. Se liga, hein? Bateria é Eliar. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar Zombinha. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos trazer agora o momento sem parar do Estádio 97. O telefone é o 3284-7097. Mas antes, anote aí que tá passando mais uma vez o avião do Estádio 97. Olha aí, passou o avião, bah! Anota aí. Vamos lá, momento sem parar. Esse é o momento do sem parar, três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. É. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, tudo jóia. Poxa, até que enfim consegui, hein? Cara, eu tô nem acreditando. Fernando do quê? Ah, eu vou te complicar, hein? Meu nome é Fernando Hiromitsu. Fernando o quê? Hiromitsu. Italiano. Não, sou japonês. Não. Quantos anos você tem, meu velho? E quantos anos? Eu tenho 35. 3.5, RG. Fala, dona. Esse é RG, velho. Eu vou dizer um negócio dele. Não, RG, não vai fazer isso, velho. Não vai. Tem que fazer porque ele merece. Por que ele merece? O Juca se consagra, velho. O que tem o Juca a ver com isso? É, toda vez que ele conta uma piada, os caras riram muito. Sensacional. Se eu gostei. Salvou a hora. Eu sabia que ia fazer isso. Lógico, salvou, porra. Lógico. Ah, riram muito, mano. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Jardim Olímpia. Eu não entendi. Jardim Olímpia. O Jardim da Vó. Pô, mas deixa eu te falar. Mas não pisa na grama, hein? Sabe quantos Jardim Olímpia... Pisa na grama é bom, hein, você bó? Sabe quantos Jardim Olímpia tem? Que não tem nada a ver com Vila Olímpia, que é o bairro das Valadas. Né? Olímpia do Paraguai. Eu vou dizer uma coisa pra você. Já foi mais, hein, Sônia? Já foi. Mas o que eu conheço, eu sei, não, o mais tradicional caiu, onde eu morei, é ali na Vila Sônia, perto do Morumbi. Sabe tudo, hein? Ali ele desenvolveu a paixão pelo tricolor. Deixa só aproveitar... E mandar. Queria achar uma palavra pra não ser tão ofensiva. Meia dúzia de ouvintes escroto que vieram aqui assistir o programa. Por quê, Benjamin? Ouvintes nefastos. Pessoas da pior índole. Os caras tudo bem apessoados. Não quer dizer nada, não é porque o cara põe uma roupinha legal que o cara é bom caráter. Como assim? Você tá chamando os ouvintes? Não, tem um que é. Tem um ali que é. Mas os caras ficam desdenhando de mim e viram que aqui é GPS mesmo. Isso, os caras viram que são uma farsa, ô, seu louco. A farsa. Os caras tudo gente boa que tá lá fora. Então leva eles pra casa. Você trabalha com o quê, amigão? Ó, vocês vão pra casa com o Dodô hoje. Olha lá, olha. Vai pra casa com o Domingo, abre emoção. Olha, os ouvintes são meus amigos. Esse rapazinho aqui de nariz grande desdenhando dos ouvintes que vem aqui. Você trabalha com o quê, amigão? Absurdo. O Sombra levou o ouvinte embora, né, torcida? Você levou o cara em casa, Sombra. Você trabalha com o quê, amigão? Eu sou personal trainer. Eu amava como amava os personal trainer. Porque eu sou pescador, ama, eles também amam, Domingo. Ai, meu Deus. Eu tive, você trabalha em que academia? Então, eu não trabalho mais em academia, não. Eu atendo em domicílio, atendo em apartamento. Você é um lover boy. O japonês, tira do Viva Voz aí que já tá ferrando nós. Você malha glúteo a domicílio? Dá pra fazer exercício na minha cama? De levantar. Malha glúteos, levantar a perna pelas costas. Olha, eu não, hein? Mas as minhas alunas podem treinar isso. Ai, que nojo, sai daqui! Ô, amigão! Manda! Quanto você tá cobrando a hora aula? Ah, isso aí é particular, né? Isso aí é, é ganho meu, né? É porque ele olha aluno, se ele tiver trabalho... Porque cara, se o cara for ricaço, ele cobra mais caro, então, se for mais pobre. Então, vocês ficam fazendo essas coisas, eu acho que eu tô sendo mesmo. O meu personal, o Tid, cobra 150 pau a hora. Ah, ele tem personal. Mas tem personal há anos. Há anos. Então, pô, tem personal uns 7, 8 anos. O que ele mara? 150 pau. Tem gente que não tem o que comer, meu. 150, a culpa não é minha. Não tenho culpa que é... Concentração de... Não sou eu, não sou eu o culpado do mundo. Muito pra... Cobra 150 pau a hora, Tid. Explorado, velho. Se ele estiver envolvendo sexo na parada. Porque meu, o isso. Ô, mano, você faz personal? O mano faz personal? Não, não, mas geralmente um personal ele deve cobrar em torno de 50, 60 reais a aula. Olha, cara, o seu não faz. Personal, um papel de mano. Eu conheço personagens. Veja, peraí. O cara é estagiário. Peraí, não, pelo contrário, 150 reais a hora. Se o cara te der 10 aulas por mês. Se o cara te der 10 aulas por mês. É R$1.500. Oh, quanto você acha que os caras ganham? Tá de brincadeira, velho. Personal, personal por aluno é um pó e meio, dois pau, o personal do Benji, ele mora na frente do Ibirapuera ali, sabe, mano, do parque. Ô, mano, o Benja dá mais manutenção. O Benja dá mais manutenção que a mansão da Gisele. Mas véio, eu acho muito. Olha, não quero botar preço no serviço dos outros. Tá de brincadeira. Mas eu vejo uma reais, profissional 200 que de trabalha cabelo, 150 com, por exemplo, uma faxineira. Pode, né? 50, 80 reais. 80 reais é o teto, ó. Já aumentou, já tava de 50, já tá em 80. Não, não, em alguns outros bairros. Aula. De 50 a 80. 200 esse é o preço de cabelo cobrado. 150 de personal. Caraca, velho. Benjamin, mas o Benjamin... 300 de gasolina no tanque. Ah, mas o Benjamin... Pô, é, você pode, faz supino ele quadrado. Vocês estão fazendo a minha contabilidade? Eu não sabia. Mas, ó, eu acho mandar que... Um, não, o cara tá te explorando. Vou, a gente não quer que você passe por trouxa. Vou romper meu contrato com o meu contador, o Roberto. Vou ficar com você. Mas a gente não quer que você passe por trouxa. Acho que 50... dinheiro não é teu, é meu? Acho que 50 reais por hora tava legal. Tá te enganando. Quem tá sendo enganado sou eu, não você. Foi você que... Você como meu amigo. Você como meu amigo. Que abriu a eu falei que eu acho 150 pau a hora. Muito. Então, por que paga? Eu, porque já ouviu falar em concorrência? Por que você não perguntou pro outro? Os caras treinando do lado do Benjamin, os caras achando o bico e falando, você paga 150 pau a hora, velho. Você abriu quanto paga? Você que analisa. Eles dão risada, eu dou risada. Eles dão risada, eu também dou risada. É o meu dinheiro, não de vocês. Aí você jogou nos seus amigos. Nossa! Aí você foi arrogante com seus amigos. Você tá bom que os caras estão me chamando de trouxa? Ué, mas de fato eles... Mas você abriu quanto você paga? Porque eu acho que 150 reais... Ninguém pediu pra ver seu extrato aqui. Eu acho que 100... Eu acho que 100 reais a hora é bem cobrado. É, então. 150 pau. Bem cobrado, hein? Nossa, o pessoal a hora começa a rir do Benja. Não tem problema. Pode ir. Imagina o nego que faz 8 horas por dia, velho. Poxa, aí o cara não ganha por mês. Não, calma, cada um tem a profissão. Ué, o cara escolheu essa. Mas você também paga cada porque quer. Lógico. O cara tá te enganando. Lógico. Paga porque quer. É melhor uma mentira bem contada que uma verdade que magoa. Bate no peito e fala, eu tô sendo roubado. Não, mas por exemplo... Tô sendo roubado. A gente tem que analisar situações, porque a gente não pode falar de valores sem julgar também o mérito da questão, Sombra. Porque, por exemplo, uma coisa é você chegar com um carro aí que tá com 1.000 quilômetros... Levar para o cara fazer uma revisão. Ah. É óbvio que ele não vai ter tanto trabalho. Outra coisa é você pegar um carro com 100 mil quilômetros e dar pro mecânico fazer a revisão. Ele vai ter que mexer desde o escapamento. É que o Benjamin é o carro com mais de 100 mil, é isso? Lógico, velho. Ah, entendi. O cara tem um trabalho também. O cara não é fácil também, velho. Ô, mano, será que ele faz supino com a napa? Isso. Você já fez isometria? Isometria, sabe o que é? Você fica com os cotovelos segurando? O Benjamin apoia o nariz. ô, mano. Quer te ele falar? Faz isometria com o nariz. Mas depois do programa, se você quiser, eu vou te mostrar um negócio. Ah, juiz! Não! Aí, ó! Você vai fazer um super. Eu vou te mostrar um lugar legal pra você fazer barra. É também tudo isso. Ouvinte, vai, sem sacanagem. Não, mas não é pelo tamanho, é pela solidez. Ouvinte, sem sacanagem. O Benja tá pagando caro nessa hora aula que ele tá... Tá dando pro instrutor dele aqui, velho, hein? Acho que parece que o filho da mãe troca toda hora de carro. Tem personagens e personagens, né? Viu? Vai depender aí da formação do cara. Não, mas pera lá. Ô, amigão, não começa com esse papinho furado, sem, não. Sem o instrutor, o instrutor do Benji, ele tá cobrando o cara ou não tá? Vai. Aí para eu acho de ficar... que tá na faixa. Na minha opinião, tá na faixa aí. Chupa, tá trouxa. Porque esse outro engana aluno também, velho. Esse cara aí, ele engana aluno, velho. Pode falar. Ó, esse cara deve cobrar 60 conto ou 50 conto a hora aula e ele viu o Benji inflacionar o mercado. Eu vou dizer e negócio. Agora ele falou, ô, mano, agora que lançarem aplicativo de academia, eu tipo dizer, Uber da academia. Eu vou dizer um negócio. Os caras estudaram, os caras fazem curso, os caras se prepararam. Você entendeu? Hoje em dia... Perfeita colocação. Hoje em dia, colocou gostoso. Você não pode pegar um personal que não tem o preparo ideal, porque o cara pode dar uns treinos e depois te machucar, te deixar com uma lesão. Então você tem que pegar os caras que, olha, estudaram. Os caras se atualizam toda hora fazendo cursos. Você pediu o diploma do seu personal pra ver? Lógico. Já viu o CREF dele? Duvido que você pediu o diploma dele pra ver. Não, senhor. Pode falar? Duvido que você pediu o diploma dele. Então liga pro Tite e pergunta. Sombra, duvido. Se eu for na padaria... Pediu o diploma, pediu o diploma. Até porque na academia que eu tenho na competition, não pode ser personal sem ter o CREF. Mas qualquer Cref, academia não, assim, é, Jota, é o CREF. Mas ah, isso aí te compra assim, na Sé. Então, qualquer academia assim. É. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Nota é corrupto. Ah, é? Quer dizer que você costuma comprar essas coisas não, falsas? Não, falei que eu costumo. Falei que lá tem pra vender. Cref? Não, mas, tem pra vender. Tá louco, imagina. O brasileiro vive entrando de CREF. Na verdade, o médico, tudo, essas coisas. Eu quero ouvir a comparação do mano do pãozinho, mano. Por favor. Por exemplo, uma padaria e pedir. Lá vem. Gente. Eu posso chegar numa padaria e pedir, falo, quero um pão, um pão francês. Elétrico. Ah, quero um pãozinho francês. Francês. Não importa, velho, se o cara estudou na França pra fazer aquele pão francês, ou se ele estudou aqui no Bom Retiro. Muito bem feito, pão francês é pão francês, bagulho. É verdade, Ou é bom ou não é, né, mano? É lógico, velho. Você vai pelo... o cara estudou, viu? Porque o cara estudou na... Mas você paga a grife, na escola do lado da Torre Eiffel, porque o cara estudou 10 anos ali pra fazer esse pão francês. Mas o Portuga tem razão. O mano, você paga a grife, mano. O mano é o maior demagogo em ponta do raio. E o pior, tem meia dúzia aí de acéfalo que acredita nas bobagens, nas mentiras dele. Velho, o que você gasta por aula de personal, tem cara que não tem por mês pra lazer. Tá bom, eu não vou falar o quanto você gasta por mês de bomba e suplemento, que dá pra alimentar umas quatro famílias. De bomba não, só toma suplemento. O Whey dele dá pra alimentar a África. O Diego e o Igor da academia, eles são fãs do programa corintiano, o cara tá irritadíssimo com o mano. Tá aqui, não falei o nome. Tá irritado com o mano? Manda o mano tomar, não vou falar. Opa! Não, não manda não. Pode deixa mostrar pra ele, 60 conto tá tirando. Fala que não tem 13º, férias, seguro saúde, em média 100 reais. Deixa eu te falar, bacana, então você Diego. É competente, viu, Diego? Porque se você fosse um bom profissional, você conseguiria tirar no mínimo R$600 por dia. R$600 por dia, Domenico Gatto, na semana o cara tira 3 mil. E por mês, só? 3 vezes 4, 12. Caramba! Ele tira 12 mil reais por mês. Se o cara não conseguir fazer um pé de meia com 12 mil reais, desculpa, você não precisa ter 13º ganhando 12 mil reais por mês. Eu vou dizer você, ouvindo esse hipócrita falar. É que se comédia deve dar duas aulas por mês. Vai fazer massagem pra você ganhar mais. Não é hipócrita, não é hipócrita. Ouvindo esse mentiroso falar. Ouvindo esse mentiroso, esse mitômano falar, vou dizer pra você. Ô Dilma, isso manda o Joaquim Levy embora. Momento sem parar, né? Porque o mano, em seis meses como ministro da economia, ele resolve o problema. E só vai ter milionário no Brasil. Pela de massagista ele ia ganhar mais, só vai ter milionário. Gente! Domênico, o negócio é o seguinte. Massagista, agora ele vai estipular. Não, tem personagens. Ele estipula quanto o jogador ganha, agora ele vai estipular quanto o personal tem que ganhar. Tem personagens que dão aulas de uma hora e tem personagens que dão aula de 45 minutos. Vamos pegar uma hora. Então, 10 horas trabalhando vai ser um pouco difícil, tá? 10 horas vai ser complicado. Por dia? Não dá. Vai ficar puxado pro cara. Não dá. Então, vamos colocar 8. 8 horas. Que é o que o cidadão comum trabalha. Trabalha, 8 horas. 60 vezes 8, Domênico Gatto. 480. Tá. E 60? Ah, 60 horas? 60, Domênico. 60 vezes 8, 480 dia. Meu pai que senta. Viu, Domênico Gato? Ai, vezes, trouxa. Viu? Vezes 5, não vou nem colocar o sábado. Vezes 5. Tá, vezes 5. 2.400 a semana. Sábado é bandeira 2, mano? Vezes 4. Vezes 4, Domênico Gato. 9.600. Quase 10 pau. Viu? Esse cara, esse comédia que tá Diego. Falando aí que é pouco de valor. Ô, cidadão, tem cara que tem duas faculdades e não ganha 5 mil por mês, mas não importa. Tem cara com duas faculdades que não ganha 5 mil. Você, se souber trabalhar, se você conseguir captar clientes, viu? Você vai ganhar 9.600 reais por mês. O mano é o Sebrae da bomba, velho. Ele ensina o cara a ser o Sebrae da bomba. Captar clientes é coisa de garota de programa, mano. Captar clientes. 9.600 por mês, Domingo. É um mau salário. É um mau salário. Eu acho legal que o mano ele estipula quantos outros tem que ganhar. Ele estipula. Domenico Gato, tá vocês não estão prestando atenção no mano. Quantos locutores você conhece que ganham 9.600 reais por mês? Deixa eu falar uma coisa aqui, Sombra. Nenhum. Tá, por favor. O Igor, que é amigo do Diego. Eles, inclusive, eles ficam às vezes. Que é o bilisquinho dele? Ele falou. Vai defender a namorada? Fala pro mano que eu vou mandar um lápis pra ele riscar o corpo porque ele é todo retido. Retira o nosso desculpa, viu, cidadão? Quero ver agora. É, se o cara acha que o cara que tem 7% de gordura no corpo é retido, aonde? Ué, pega aí o adipômetro. Pega o adipômetro. E vou falar. Custa caro, né? O Sombra tem aqui. Viu, o Rudy, já lembra que você tá falando aqui com ele? Não, é verdade. Os namoradinhos? Não, 22, cara. Você tá falando aí com os namoradinhos aí? Ó, se juntar os dois bíceps aí, não bate 40 centímetros. Humano, tem 10 minutos do ano falando o time. Hoje, no mesmo programa, ele acabou com os motoboys e agora com os personal trends. É uma vergonha o que ele faz. É uma vergonha. Treinos. Segue o jogo, sem falatório. Fernando, que time você torce, Fernando? Hino, põe o mano, põe aí o hino do Corinthians aí. Calma. O cara te detonou. Não, é o Corinthians. Vai, Corinthians. É a buzina, mano. É a buzina da carreta desgovernada. Olha a buzina do Santos. Foi ele fazer um monte de titi, lembra? Olha a buzina do Santos. Porra, meu. Enche o saco, meu. Olha a buzina do Santos aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é chato. Isso é legal. É o papalego. Ah, do São Paulo aqui, ó. Fom, fom. E hoje a gente vai comer peixe cru, hein? Ih, ah, esse negócio de comer cru aí. Teve alguém que quebrou as pernas. Isso dá uma rima legal. Eu acho que vocês vão tomar. Hoje é o Japonês. Cuidado aí, japonês. Olha. Ô, amigão, eu penso da seguinte forma. Eu acho que um time que tem um elenco qualificado como o Corinthians tem, tem que entrar em qualquer campeonato pra tentar buscar o título. Mas durante essa semana aí, houve uma suspeita de que o Corinthians colocaria aí o time reserva pra jogar contra o Santos. O que você acha a respeito disso? Tem que poupar jogadores aí pra determinadas competições? Ou os jogadores têm que atuar sempre que possível? Eu acredito que tem que atuar sempre que possível, né? O Corinthians tem um elenco muito bom, né? Eu acho que não é um time que tem um super estrelas, mas é um elenco bem composto, né? Que tem jogadores de regulares para bons, né? Então, não tem que ficar poupando muito jogador, não. Tem peças para repor em todos os campeonatos, né? Eu acredito que dá para entrar, para ir para as cabeças nos dois campeonatos, né? É, a maior dificuldade, né, mano, que o Corinthians, parecia que o Corinthians ia ter, era com relação ao ataque, quando perdeu o Guerreiro e o Sheik. Se esse garoto aí, o Luciano, não for pico de audiência... Luciano Ronaldo. Se não for pico de audiência, porra, eu acredito que tem chance, né? Tem possibilidade de fazer muito mais sucesso até que o próprio Guerreiro, hein, cara? É, tô fazendo gol pra caramba. Se não for pico de audiência, olha... Olha, RG... Vai dar trabalho, hein? Eu acho que alcançar o status que o Guerreiro alcançou no Corinthians vai ser difícil. Mas tem o Guerreiro, tem ele foi protagonista. Tem uma possibilidade, no... vai ter até uma estrada pra isso. Até tem, o Guerreiro ele chegou logo após a Libertadores, o RG, e todo mundo com uma desconfiança enorme, com interrogação enorme. Falando, porra, contrataram um cara que tá jogando no Hamburgo, no futebol alemão que ninguém conhece, pra disputar o Mundial. Porra, será que vai dar pra confiar nesse cara ou não? O cara mostrou dentro de campo que ele era confiável. Dentro de campo, que é onde o jogador prova que ele é bom, o Guerreiro mostrou. Mas ele foi protagonista no Mundial nos dois jogos. Mas num time legal também, né? Também, o time do Corinthians estava bem montado, mas o Guerreiro ele foi protagonista. Inclusive, até sair do Corinthians, o Guerreiro ele sempre honrou a camisa. Ele acabou falando aí que... Ô, gente, só um minuto. Ah, tá, desculpa, gente. O Guerreiro aí dentro de campo, RG, ele sempre honrou a camisa do Corinthians. Apesar da torcida ter ficado brava com ele por causa dessas declarações que ele deu, falando que não jogaria em outro clube aqui no Brasil, a não ser o Corinthians... Depois ele falou, não, era só em São Paulo. Mas aí a torcida também tem a razão dela. Porque o jogador, quando começa a querer falar muita coisa pra querer agradar os outros, ele acaba metendo o pé pelas mãos. Mas o Guerreiro sempre foi um cara que honrou muito a camisa do Corinthians, cara. Sempre fui fã do Guerreiro. Agora dizer que o Luciano, ele até pode me calar e torço pra que ele me cale mesmo, porque é hoje o jogador do Corinthians, o Guerreiro já tá no Flamengo. Mas eu acho que o Guerreiro, comparado ao Luciano, o Guerreiro tá muito à frente. Ainda tá muito à frente. Porra, mano, não tem nem dúvida. Estou dizendo que tem. Lógico. Totalmente. Ele não ganhou nada. Não é mesmo isso. O Luciano aí marcando 5 gols em 3 jogos aí, mas eu acho que tá. Não tá, ganhou nada. Por isso que eu tô. Tá muito distante. Por isso que eu tô ressaltando. Se não for pico de audiência, tem tudo pra se consagrar. Verdade. Se consagrar no Corinthians. E, ô, amigo, outra coisa, cara. O Andrés ele declarou hoje. A respeito de um suposto boicote que o Corinthians poderia participar aí no ano que vem, caso o Corinthians consiga se classificar para Libertadores. O Andrés ele alega aí que os clubes brasileiros deveriam se unir e todos os clubes se retirarem da competição pelo fato da Libertadores remunerar muito mal os clubes brasileiros. Você acha que isso pode acontecer? Você acha que é viável? E o que você pensa a respeito disso? Ó, eu acho difícil isso acontecer, hein? Isso eu realmente acho muito difícil. Os clubes aqui no Brasil, eu não acho que tem muita união entre eles. Sempre eles estão querendo um, querer se sobressair sobre o outro, né? Eles não estão muito preocupados em elevar, parece que o nome do futebol do Brasil como um todo, né? O que dá a impressão é que eles querem só levantar o nome do clube, que se dane o resto, né? O que dá a impressão é que isso é um tremendo de um balão de ensaio, né, velho? Na realidade, eles tinham que se unir, eles tinham que se coordenar, era para trabalhar em prol do futebol, num outro sentido, né? No sentido da transparência, da clareza. Eu estou falando isso com relação a clubes versus CBF, versus federações. Agora, essa coisa de ficar aí maquinando para formar grupinho, grupeto, para transformar, para se fortalecer com o objetivo de ir lá na frente criar liga, criar isso, criar aquilo, porra, isso não vai levar a porra nenhuma, cara. Eu sou totalmente contra isso. Eu também acho que não tem que rolar isso aí, não. Eles tinham que se unir realmente pra combater esse tipo de merda que acontece aí com a CBF, né? Pra melhorar a qualidade do futebol brasileiro como um todo, né? Tá muito bagunçado. Eu sempre acompanhei muito futebol, mas eu vou ser bem sincero, ultimamente a gente fica meio receoso de saber o que é real, o que não é, o que é manipulado. Não acontece, não acontece porra nenhuma. Tá aí, ó, escândalo em cima disso. Se você for pensar nisso, você não assiste mais jogo. O sistema ele é cruel, velho. Realmente não acontece nada. Em tudo nada. Na vida, não é só no futebol, cara. Complicado. Olha a política como é que tá. Todo lugar que você vai toma uma treta, parceiro. Complicado. É isso aí, então, amigão. O futebol parece que é um reflexo do que tá acontecendo com o nosso país. Mas é verdade. Um mundo, não é só país. A Joel, meu chimbinha, terminaram o casamento. Olha, muito triste. Já se viu isso? E a Gisele, e o Brad também. Você vai ver que isso vai ter reflexo no futebol. E na economia. E se o marido da Gisele perdeu a cabeça pela babá, você imagina nós. Você acha que dá pra juntar chimbinha e Joelma? Imagina nós. Gisele e chimbinha? E será que não dá pra juntar o Tom Borelli com a Joelma? Tá, aí podemos fazer um final feliz. Mas vou falar, velho, esse cara aí... E o chimbinha com a Gisele? Já pensou? Esse marido da Gisele, velho. Esse cara é um idiota, velho. De quem? Esse cara é um idiota. Da Gisele? Ó, na boa. Trair a Gisele Bündchen. Trair a Gisele Bündchen. Falar nisso. Por uma mulher que às vezes aí tava até suja de vômito do filho, mano. Já que cheiro azedo, mano. Falar nisso, uma notícia agora. Uma notícia. Cara é um trouxa, velho. Uma notícia agora que pode afetar. Olha, você vai falar. Eu não, tá no. Eu tá no Globo. Eu sigo o jornal Globo no Twitter. O que é? E eu acho que você vai concordar comigo que é um absurdo isso. O que é? A rede Hilton de hotéis vai acabar com os canais adultos em todos os seus hotéis. Mas por quê? Agora você lê o motivo. Então, qual o motivo? Eu vou te ler. Você quer um filme pornô, você baixa no celular, véio. Como assim? Não, mas sabe, você tá ali, você vai ver no celular? Tem que ver? É isso. Pode falar, isso é um absurdo. Mano, suja a tela. Uma puta bem, já quando você viaja, você não usa o hotel, você vai direto na zona. Pra que você vai ficar vendo? Não, tem que ir no hotel. Olha aqui, ó. A rede de hotéis Hilton vai acabar com os canais adultos dos seus estabelecimentos em breve. Motivo? Afirmou um porta-voz da empresa para o site Huffington Post. Motivo? Segundo o responsável, a maioria das filiais da rede já não conta com esse tipo de acesso na televisão e o conteúdo dos canais vai contra as políticas e a missão da empresa. O acesso pela internet está liberado, inclusive pelo Wi-Fi do Hilton, mantendo assim, segundo eles, um alto grau de escolha e individualidade para seus hóspedes. Tá certo. Certo. O cara quer dar uma pimbadinha legal lá, tem que. Agora me diz uma coisa. Se o cara usa como método de escolha do hotel o canal pornô, me desculpa, é um imbecil. Ah, então eu sou um imbecil. Ah. Não, você é. Eu também. Desculpa. Escolheu o hotel pelo canal pornô. Isso, tem que ir lá e curtir. Você tem que ter um puta quarto, um puta banheiro. Então você tem. Lógico. E você tem que ter um puta canal legal de televisão. Lógico. Tá de brincadeira. Usufruindo. Pô, pagou. Pagou caro pra caramba. Vai pros Estados Unidos, eu fico preocupado se tem a CNN, né? Se tem canal pornô. Isso é brincadeira. Pra ver desgraça, eu vejo aqui. Olha o cara. Não, sério. Pra ver desgraça, mano. Tá boa. Ô, amigo, quer mandar um abraço pra alguém aí? Percebi pelo tom do amigo que ele também ficou triste com essa notícia. Ele vai se matar daqui a pouco. Não se matar não, mas vai abalar. Sabe as ações do Hilton na bolsa? Queria mandar Eu amo ela aí. Eu amo ela pra Bruna, minha mulher. É, então, hoje já é dia de fazer... Tô chegando em casa logo mais aí... Vai fazer o porquinho pular da panela, né, velho? Oi? Vai fazer o porquinho pular da panela hoje, né? Opa, né? Tá certo. Valeu, velho, abração pra você. Valeu, um abraço a todos aí. É nóis. Um abração. Fiquei super feliz aí, consegui falar com vocês pela primeira vez aí. É, você tá feliz, mas os personal de São Paulo que estão ouvindo o programa estão tudo puto com o mano. Por que puto? Porque eu falei a verdade? É... Você jogou a população contra os personal trainers. Não, eu provei por A mais B que é possível ganhar bem cobrando barato. O mano vem aí com o Uber do personal trainer. Tchau. Um abraço. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Alô. Alô. Fala. Alô. Quem fala? Alô. Aqui é Diego Del Valle. Diego Del Valle. Você que é o dono lá dos sucos? Manda um suco pra nós aí. Porra, é legal o Del Valle. Mas não manda de manga, porque eu não sei quem é o cara que inventou. Suco de manga. Ó, deixa eu falar com você. Qual o problema que tem a manga? Suco de. Os caras. Para de falar bobagem. A rede. O Hilton. O Hilton tá acabando com os canais de fim de sacanagem nos hotéis. Pode mandar manga. Tem que acabar. Pode mandar manga. Tem que acabar com o suco de manga e de goiaba nos frigoríficos. Você manda manga e goiaba? Tá horroroso. O Rodolfo Amor está louco. É uma vergonha. Há 30 anos que eu escuto essa piada. Não tem culpa, velho. Não tem culpa. Manga e goiaba é bom também. Não tem nada mais nojento que suco de manga e suco de goiaba. Caju também é bom, pode mandar. Acho que é bom. Caju e castanha. Lembra? Lógico. Vai, segue o jogo, Domingo. Senão não vai ganhar mais. Manda mesmo. Mandar nada. Deixa mandar. Para de pedir as coisas, Domingo. Fica ruim. Como assim? Pedinte, velho. Hoje também ninguém trouxe comida pra nós. Nada. Pô, mas tem bombom aí. Tem bombom de ontem. E ontem, quem guarda tem, velho. É, então. Ô, velho, e qual que é? Quantos anos você tem? Vamos lá, 3.0. 3? Oi. 3.0. 3. Só amanhã, viu, Domingo? Como assim, só amanhã? Ué, amanhã, dia 20. É dia Del Valle, velho. Ah, é sensacional, é verdade. Dia 20 que saiu o Vale, é verdade. E é verdade, você trabalhou lá na minha cidade, Vale do Paraíba? Vale do Paraíba. Trabalhei lá. E tem o Vale do Aço. Tem parente da Natália do Vale? Só passar a informação aqui, ó. Atlético Mineiro e Figueirense já estão jogando pela Copa do Brasil, tá 0-0, assim como o Curitiba e o Grêmio também. O Galo vai ganhar a Copa do Brasil também. Curitiba jogando. O Curitiba jogando o primeiro jogo no Paraná, que tá amassando o Grêmio. É? Mentira. Foi só pra criar um suspeito. Ô, oh, meu velho, o bairro. Vai matar o Vieira. Vamos lá, vamos ver o GPS Man aí. Tem dois na cidade, mas é o Jardim Santa Terezinha. Jardim Santa Terezinha. Então, não, pera só um minuto. Jardim Santa Terezinha não tem dois. Tem duas dúzias. Tem um na Zona Norte, tem um na Zona Norte que é famoso. É, não é esse não, mano. E tem um na Zona Sul ali perto, se não me engano, de Americanópolis. Que é menos famoso, é isso? Acabar, os caras estão tudo vendo, pô. O meu é o da Zona Leste, que é perto de Santa Ericanduva. Nada a ver, velho. Não, mas alimenta a base aí do GPS, pô. Ah, vou alimentar a base, é verdade. Mas Jardim Santa Terezinha, é isso que eu falo, tem tanta coisa mais importante pra fazer nessa cidade. O prefeito tem que fazer isso, é mudar a base com o mesmo nome, pô. Isso é importante pra cidade de São Paulo. Isso é um ridículo. Obrigado pelo carinho de sempre, RG. Ah, e o time, brother? Ó, vamos lá. Eu acho que eu vou entrar pra história do Estádio 97. Sim. Eu não sei se em todos esses anos... Madureira. Já ligou algum torcedor. Eu acho que o Portuga vai me ajudar. Bangu. Me ajuda aí, ô. Clube Atlético Independiente da Argentina. Rapaz. Ô, louco, cara. O amigo do Boné é Independiente da Argentina. Quem? Do Vista Aérea. Roberto? Não, Racing. Não é? Ah, ele é rival, é. Não, mas por que você torce pro Independente? Explica aí. Deixa ele, ué. Não, explica, ele tem explicação. Desde pequeno, sou brasileiro, né? Mas torço pra seleção argentina. Ah, não só pagar pau, né? Não é pagar pau, não. Tem explicação, pô. Sou corinthiano mesmo. E aí, quando eu tinha 8 anos pesquisando sobre futebol, eu encontrei o Independente e foi paixão à primeira vista. Até hoje. Mas quantos anos você tem? 30. Pô, mas Independente nessa sua época aí caiu, ganhou o último título internacional contra o Flamengo no Maracanã, lá numa Supercopa. Não sei se você assistiu isso aí. Independente caiu. Mas eu gritei campeão aí em 2010 Sul-Americana, pô. Pô, contra o Goiás. Contra o Goiás, exatamente. Pô, mas e aqui? Você não gosta de nenhum time? Porque eu, pô, não aqui, eu gosto do São Paulo. Mas... São Paulo. Sou torcedor de São Paulo, mas independente, Paulo, o coração bate mais forte mesmo. Não, inclusive, é um grande time, é o maior vencedor de Copas. É o rei de Copas. É isso aí. Inclusive, parabéns. Se eu não estou enganado, o Independente ele ganhou uma Libertadores em cima do São Paulo. Em 84, mano. Não, década acho que é 71. 74. O Zé Carlos Serrão errou o pênalti. Isso. Não foi em sombra. Portuga sabe muito. Não, eu sei muito da história da Libertadores. Eu sei da história da Libertadores. Quem tem quadro essa liberta aí, que ganhou em cima do Picolor? É, foi pros pênaltis do jogo, o Serrão empatou. Independente, que é um time de muita tradição. Pra quem não sabe, Independente revelou o Agüero, tá? Pra essa molecadinha aqui que conhece pouco, Independente revelou o Agüero e é um time de muita tradição. Foram Portugal, essa semana, o irmão dele estreou lá no time maior, tá? Mas leva gente, será? Olha, tem muita cartolagem aí, né? Mas vamos acreditar, pô. Vamos acreditar na linhagem. E o teu time aqui no Brasil? Como é que tá o professor Osório? É o tricolor, e o professor Osório, o que você tem a me dizer? Vamos lá. É uma escola diferente, né? É meio imprevisível, assim, a cada rodada, o rodízio que ele propõe. Fica difícil pra gente prever o que vai ser do próximo jogo. Eu boto fé, viu? Eu boto fé, eu acho que o Tricolor morde aí o G4 e deve para Libertadores do ano que vem. Título fica difícil, mas eu acho que a gente morde sim o G4 aí. Você sabia que o São Paulo queria contratar um jogador aí que é do teu outro time Independente, o Mancuello, né? Que é um jogador Mancuello, que... Mancuello. Seleção Argentina, eu também do Independente, eu gosto muito do meia chamado Pisano, que é muito bom jogador. O que você tem a dizer sobre esses jogadores, cara? Ah, o Mancuello, ele machucou, ele ficou um tempo fora aí. E aí surgiu especulação, o pessoal da Ucrânia queria levar ele, mas não virou, ele tá treinando, né? Mas o que eu tô esperançoso, Portugal, é o tal do Martim Benítez. Esse cara tá jogando bola, hein? Esse aí, sinceramente, eu não consegui ver jogo dele ainda, não. Que posição que é? Ele tá jogando bem, ele é nosso delanteiro lá. O Independente virou o retorno em 20º. E em 6 rodadas, estamos invictos. 6 vitórias, já tá em 7º lugar. Então, ele tá colocando bastante dobrete, que é quando o cara faz 2 gols na partida, né? Ô, Diego! Oi! Ô, Diego, que história é essa aqui? Tem um torcedor do Racing aqui falando o seguinte... Ih, rapaz! É, tem um torcedor do Racing... Não é o Barçotti, não, né? Não, aqui imagina. Lá os caras têm muito mais torcedor que vocês. É, tá falando aqui, ó... Olha... Fala pra ele mandar... Não, nós tomamos a terceira força lá, pô. Comprovado. Fala pra ele mandar dinheiro, assim termina a Lacantia. Que porra é essa? Que porra? Esse aí é o grito que eles gritam lá, mas fala que não tem jeito, pô. A gente é a terceira força da Argentina e ponto final. E porque que é Zamargo e Pechofrio. E... Te chamou de tristão e gelado. É, pois é. Mas quem manda na Via Janeiro é a gente. Não, pô. Mas eu vou falar. É compreensível. Na minha opinião, é o terceiro clássico do país, só perdendo pra Boca River e Rosário News, que é o clássico mais ferrado. Agora, e o Centurion, o que você tá achando? Eu sei que era jogador do Racing, mas você conhecia o Centurion. Era um cara que provocava nos clássicos, que falava muito sobre até o Independente. O que você tá achando dele no teu time agora aqui do Brasil? Ó, o Centurion, ele tem aquele futebol dele mais pra cima, ele é um cara mais individualista. Isso desde o Campeonato Argentino, mas o Racing colheu bons frutos com essa característica dele. Se o Osório acertar ali no posicionamento, talvez dando mais liberdade, mais tempo pra ele, eu acho que ele vai gerar bons frutos aí no tricolor. Ele jogava do lado direito lá, né? Uma coisa que eu sempre falei aqui esquerda, no... hein? Não, mas lá, Sombra, muitas vezes, quando ele tinha um bom rendimento, ele vinha da direita cortando pro meio pra bater pro gol. Muitas jogadas do Racing, ele vinha do lado direito cortando, bater pro gol. Gosta de jogar na esquerda também, mas tinha essa característica, cara. Mas e aí, seu time aqui no Brasil vai chegar nesse G4, tem chance de título? O que você tá pensando? Portugal, vai morder. Eu tenho convicção aí, o Osório ele tá fazendo um bom trabalho, deve morder aí o G4. O título fica complicado, pô, muita diferença já pro primeiro e vamos encontrar, quem sabe, se o Independente tiver nessa mesma pegada que começou o retorno aí, vai ter São Paulo Independente na Libertadores e eu vou estar duplamente feliz ano que vem. É verdade que o presidente lá do Independente é o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros da Argentina? É o tal do Pellegrino, que é o técnico que está envolvido aí. A gestão lá é complicada. Tanto o Independente quanto o Racing, pô, tá quebrado. Os clubes são clubes quebrados. Ah. Então, ele tá tentando articular de qualquer maneira lá com essas classes, mas Eu não tenho envolvimento direto não, viu? Não sei se tem ligação direta. Mas o governo ajuda bem, né? Por exemplo, o governo, principalmente com a vinda do Tevez, está acontecendo o seguinte, Sombra. Tem muitos países que estão a fim de comprar o Campeonato Argentino para ver jogadores, como o Tevez, voltou o Sanchez Minho também, que é outros jogadores aí. Estão voltando os jogadores e o Campeonato Argentino está sendo muito comprado por países da Europa. Então o que acontece? O governo tá ajudando muito e tá lucrando com isso também, né, velho? Para tá comprado pelos países da Europa. Para ver o Tevez. Tem algum momento campeonato que... argentino... Peraí, domingo à tarde na Inglaterra, o pessoal assiste o campeonato argentino. Mas o horário não é à tarde, né? Não acredito. Tem um fuso horário. Mas para ver o Tevez na Itália, os caras compram, na Inglaterra compram. Eu não acredito. Compra sim. Chega lá. Televisão espanhola. Segura. O campeonato argentino é bom. Segura. Compra sim. Não, na hora do Silvio Santos espanhol lá no domingo à tarde, não. Olha, vamos parar tudo agora. Vai passar o Racing contra o Independiente. Claro que vai. Não. Compra sim. Não acredito. Compra a Portuga, sim. É verdade, falando sério. Cara, eu queria pedir uma ajuda aí pro Benja. Benja, dá um toque pro pessoal da Fox lá. Eles acham que ninguém tá assistindo o jogo do Campeonato Argentino. Eles anunciaram um mês atrás o Independiente e o Temper Ray, que era o jogo das 20h30. Pô, eu reservei, quando eu cheguei lá, pô, deu um VT de Boca e Lanús, sei lá que raio que o parque. Mas tá mês ligado, passado não tinha campeonato. Do horário, que o Boca dá mais audiência que o Independiente. Mas mês passado não tinha campeonato argentino, tava parado já. Não, foi antes de virar, tá, Benja? Foi o último jogo da primeira fase. É que o Benja não tá acostumado com esse negócio de fazer a programação. Ele pegou agora pra fazer isso aí. Ele ainda tá um pouco confuso. Pro Benja fazer, velho. Ele ainda tá se confundindo um pouco. Ele acabou dando um jogo do Campeonato Boliviano. Mas ele ainda vai acertar. O Jorge Wilster, mano. Campeonato Boliviano. Ô, Diego, um abraço pra você. Deixa o palpite. Valeu. Deixa eu mandar um abraço aí pra uma galera. Ó, meu primo Leandro e João Vitor, pô, são fiéis assíduos aí também, tricolores. Né? Mandar um abração pra eles. O Marcão da Vila Antonieta, que é palmeirense, deve estar ouvindo também. E para toda a galera que acompanha, vocês são realmente sensacionais. E a gente espera aí, eu espero poder ter entrado para a história aí, o primeiro torcedor do Diablo Rojo ao vivo na... Já entrou, velho. Já entrou. É, isso aí. É Rabo Rojo, como é que é? Diablo Rojo. Ah, Diablo. Então tá bom. Um abraço, Diego. Valeu. Valeu, parabéns, pessoal. Um abraço. Abraço. Vamos ao terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar. Oficialba. Ô Benjamin, tudo que vem de você eu tenho que duvidar. O que eu falei agora? Não falei nada. Alô? Você não falou. Alô? Só um momento, Domênico, isso é importante esclarecer. Pode esclarecer. É armação ou é verdadeiro aquele vídeo do Jimmy fazendo aquele gol de cavadinho? Verdade. Gaguejou agora. Eu que filmei, eu recebi. Você gastou, foi verdade aquilo ali. Juro por Deus. Aquilo ali é tecnologia de Israel. Que tecnologia de Israel? Ele tava no treino, nem sabia. Foi um pai de um menino que filmou e mandou. Ele fez aquele correu pra galera. É, ele é style, meu. Ele comemora às vezes igual o Luizão, ele bate no peito. Ah, é? Alô? Muito legal. Alô? Quem fala? É Moacir. Olá, Moacir, tudo bom? Moacir, tudo bem, Dudu? O primeiro jogo que eu fui na vida, que foi Corinthians Portuguesa, que se eu não me engano, o goleiro da Portuguesa era o Moacir. Ou o Zecão. Qual que era, Sombra? 75. Acho que era o Moacir. Moacir Cachorrão, Zecão, que jogava com aquela camisa azul clara, com a cava aqui preta, lembra? Rapaz, eu acho que já era o Moacir. Eu não me lembro. Era o Moacir, era o Zecão. Eu acho que era o Zecão. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que Moacir tinha aquele cavanhaque, meio... Moacir, eu lembro. Ô, meu velho, e Moacir do quê? Moacir de Souza Santos. Quantos anos, Moacir? 32. 3.2, RG. Não, o RG, nunca me acha, não. Hoje, 3.2, você acha? Olha, RG vai falar. Olha o quê, olha o quê. É sério, cara. Falta 10 minutos pra terminar no ar. O que foi, RG? Olha. Se tiver geladinha, não é legal, Dodô? O quê? Comer uma melancia. Sensacional. Agora, ô Domênico, eu queria anunciar uma notícia muito triste. Belo, quanto tempo? Que eu acabei de saber que, infelizmente, a música perde muito com isso. Acabei de saber. Zoeira oficial. É verdade. Não, é verdade, é verdade. Quem morreu, Belo? Não. Morreu a música depois disso. Como assim, velho? Joelma e o Simbim acabaram de anunciar que vão separar. Mal sombra que sombra falou até meia hora agora. Isso daí, presta não, mas é que eu não tava no programa. Eu não tava ligado? E eu acabei de saber pela graça, infelizmente. Tô muito chateado. Ela tava naquele torneio de jogar tora pra cima lá que passa na ESPN. Qual separação vai repercutir mais? Essa ou a do, da babá lá com a Gisele? Não, com certeza. Essa daí é internacional, né? É, de Belém. Mas será que acaba a banda quando eles separam? Tomara. Lógico, todo mundo ir embora. O meu fora. Tomara. Se a banda acaba, velho. Pode separar. Pode não vai acabar. Um outro. Então não adianta nada, então que se dane. Eu não quero saber, pô. Que acabar essa porra. A banda acabar, é, o melhor. Dá dinheiro pra caramba, você tá louco? Véio. Vai separar o negócio? Pô, grande lance era... Amor, amor, negócios à parte. É um inferno, velho. Amor, amor, negócios à parte. Tem casal que não se separa, é só armação pra dar embora. Família, Miladina. Ó, tá todo mundo falando dos caras. Ô, velho, e o bairro? Qual é o bairro? É nós. O bairro aqui é Jardim Carumbé. Jardim o quê? Carumbé. Carumbé? Olha, eu vou... É uma Carumbé, bibi, não, cuidado aí. Quero buzinar uma Carumbé, bibi, bibi, bibi. É bate tambor isso aí. Foi bem, agora, eu vou dizer um negócio. Eu vou dizer um negócio pra vocês. É a primeira vez, é a primeira vez do Estádio 97. Eu tô investigando aqui pra ti, viu, Benjamin, mas é... Fiel que eu conheço é perto da Brasilândia. Fiel mesmo. É porque é uma gritaria aqui, você quer falar no programa, os caras gritam. Peraí, coral dos manos. Um, dois, e já. Só um minuto. Vai mandar a orelha dele, mano. Benjamin, em 75, o goleiro da Portuguesa era o Zecão. Ah, então viu? Tudo bem. E a velha guarda da Portela? Grande velha guarda. Alô, Xerém. Aliás, bem lembrado pela minha irmã aqui, o Portuga. O pior não é a banda acabar, o pior é os dois fazerem carreira solo. Agora dois. Pô, sensacional. Agora, é igual o Gremlin, quando molha, nasce outro. É, o Carumbé. O time, brother. Agora tá acabando. É o Tricolor Paulista. Tricolor! Gostosa! Amanhã vou passar o carro no Ceará. Mais uma vez. Que isso? Que isso? O jogo fez contra o Goiás, né? Mas amanhã passa o carro ou é dia de surpresa? Ah, sem surpresa. Amanhã ganhar, ganha. Mas passar o carro, não passa, não. Quantas pessoas no Morumbi? Ah, comigo, beleza. Oi? Quantas pessoas no Morumbi, Sombra? 15 mil. 15 mil é bom, hein, velho? Um time que perdeu de 3-0, 15 mil tá bom. 15 mil, 2-0, amanhã tá bom. 10 mil? 2-0. O importante é o resultado. Ganhar, vai ganhar bem. Vai levar um gol. O importante é o resultado. Agora, vou dizer uma coisa. Eu não fico mais tão preocupado se vai ter muita gente. Porque se é pra ter muita gente incomodando, é melhor que não tenha. Torcedor modinha aí, Mota. É, isso tá é verdade. Cheio. Por isso que o Santos sempre põe lá 5 mil, né, RG? Por isso que a Lusa sempre põe mil. É mil que vai lá pra ajudar ninguém, a portuguesa. Ninguém é chutar. Domingo eu tô no Canindé. Pra ter muita gente incomodando, é melhor que melhor não tenha. Melhor não vir, é isso aí. Mas, é o famoso antes só do que mal acompanhar. É, isso aí. Prefiro sair limpinho. Ó, tá no momento de... O Bicho foi mexendo... Ruim a ligação, Moacir, não estamos conseguindo te entender, rapaz. Tá picotando sua ligação. Posicione-se melhor aí. Agora melhorou? Agora melhorou. E aí, você acha que amanhã o Osório, ele vai, em tese, colocar aquele que o torcedor considera o melhor time? Ou você acha que a gente vai ter um time ainda no esquema rodízio? Por exemplo, já estreando um Wilder... O Wilder, que seja. Vai estar no banco já. Algumas surpresas. Ainda um rodizão. Cara, surpresa pra mim vai ser o dia que o Ganso sai desse time. Porque entra técnico, sai técnico, esse cara é titular ainda. Ninguém aguenta mais esse Ganso. Mas sábado ele entrou. É, o Osório. Sábado ele tava no banco. Virou, substituiu. Ah, mas é um banco meio estranho. Que joga mal, fica. Joga bem, sai. A gente não consegue entender. Então você é contra os métodos do Osório, é isso? Não do Osório. Acho que tem alguma coisa no São Paulo, alguma coisa com esse grupo de investidores do Ganso que não permite o técnico mexer muito com ele. Porque não é possível. Uma denúncia, tem que ter prova, Osório, hein, velho? É qualquer um que chega, esse cara é titular. Mas sinceramente, se tiver isso aí, ferrou. Não existe isso. Não, olha, falou. Eu sinceramente não acredito. Investidor não chegar acredito. E falar, tem que pôr pra escalar. Não. Aí sinceramente, é o fim do mundo, hein? Eu não acredito que tenha alguma pressão pra escalar. E eu, olha, duvido que o Osório ia aguentar isso. Não que esse eu não tipo acho que exista isso no futebol. Cara, eu acho que até tem. Não, mas eu acho que os Osório, o cara e tal. Pera só um minuto. Por todas as entrevistas que eu vi do Osório, por tudo que ele conhece de futebol, jamais ia aguentar uma situação dessa. Tá louco, não. Não é o Pepinho, empresário do Ganso? Hã? Ah, é. Pelo amor de Deus, eu conheço ele, gente. Duvido. E é nem pelo fato do Ganso jogar mal, não, gente... não. É falta de espírito mesmo. O cara parece que não tem ânimo pra nada. Mesmo quando tá jogando bem, é uma falta de ânimo que demora assim, que não dá pra entender. Tá certo. Ô, amigo, como é que você já ligou aí pro, mais pro final do programa? Tá acabando. Por favor, passe aí pra nós aí seu palpite pra amanhã, São Paulo e Ceará. Ceará. Amanhã é 2x0. Ceará? 2x0 São Paulo, porque o Ceará é São Paulo. Ceará que vai ser esse placar, velho? Sensacional! Olha, o RG tá salvando a hora de minuto em minuto. Ah, você nem ouviu, velho. Ceará 4x1, RG. Então tá bom, amigão. Olha, um grande Ceará, abraço pra você. Ceará 4x1. Um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Você participou do Momento Sem Parar. Tá anotando os aviões do estádio pra tentar assistir YouTube? Não, não tô não, porque não, nem tenho passaporte. Ah, então tá bom. Falou. Se o Jabaquerra quiser fugir, velho, você não tem passaporte. Um abraço, valeu! Abraço, valeu! Esse foi o Momento Sem Parar no Estádio 97. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que impedem o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor, sem parar, em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. O Narigudo vai falar agora da... vai falar da BV mesmo. É, vou falar da BV, Sombra. Pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão... Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3637888, 3337888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Deixa só mandar um abraço especial e ganhar um presente muito legal aqui. Ganhou uma foto estilizada do ex-presidente do Corinthians, o lendário Vicente Matheus, com o poderoso chefão. Uma foto muito legal. Queria agradecer o doutor Marcelo Silber, grande pediatra que me mandou, e a galera do grupo aí do futebol. Tem uma galera que eu participo no grupo do WhatsApp. São só médicos do Einstein e eu sou o único apaisano. Tá fazendo lá, então? Então, um abraço. Você eu tá fui convidado. Intruso. Eu fui convidado. Somos três corintianos do grupo: o doutor Marcelo Silber, o doutor Marcos Knobel, eu, e o doutor Gillard veio. E tem mais uma galera muito legal lá no grupo. Então, intruso no só de ninho. Médicos e eu sou o único apaisano. É, um intruso no nome do assim, grupo é SOS. E mesmo assim, eles me pedem dicas de medicina. Você é o único cirurgião, é isso? Não. Mas é muito legal. O doutor Knobel corintiano, o doutor Silber corintiano, o doutor Gillard veio corintiano. Muito legal, obrigado. Muito bacana esse grupo aí. Eu sei que nós estamos um pouco atrasados, mas é que eu estava vendo aqui até para informar o Benja, né? Em 1975, o goleiro da Portuguesa. 75 não, 75. Em 75, o goleiro da Portuguesa era o Zecão, né? Zecão. Em 85 era o Serginho. E aí eu estava vendo aqui jogos do campeonato e teve uma rodada no Morumbi cuja preliminar foi Portuguesa de Desportos 3. Palmeiras 0. É normal. Tá normal, onde está? Tá louco? Evidente. Mas olha que legal. A preliminar foi 3x0 Portuguesa e Palmeiras no Morumbi, né? Tinha isso aí, né, antes de... Era legal, né? É. E aí, o jogo depois foi Corinthians 0, Santos 2. Eu ia falar do jogo, daí eu notei que teve a preliminar, Palmeiras e Portuguesa. Normal, né? Dois clássicos. 2x0 Santos, normal. Dois clássicos. Dois clássicos. E aí, vamos falar aqui a escalação de Corinthians e Santos, né? Os dois que jogam hoje. O Corinthians jogou com Luiz Antônio. E o reserva entrou, foi o Solito. Grande Solito. Zé Maria, Laércio. Então era o... Ué, Luiz Antônio titular? Luiz Antônio titular. Solitinho, 75. O Solitão, 75 Solito, já. Sim, senhor. Sim, senhor. É melhor ver as fotos, Solitão, né? Solitão, 75? 80 e... Solitão foi titular em 82. O Solitão jogava na base em 77. 78 ele tava na base. Tinha o Solitão depois. É porque ele era banco. Fala nisso, um abraço pro Solitinho aí, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Ele tá se recuperando um problema de saúde. Mas acho que não é o Solitão. Eu também tô em dúvida com esse goleiro aí. Gente. Só um minuto. Deixa eu concluir, vai. Então aí, Luiz Antônio entrou depois Solito, Zé Maria, Laércio, Ademir e Cláudio. Russo e Newton. Russo, velho. Aí tinha aquele quarteto de ataque, né? Que era o ponta direita, Vaguinho, Zé Roberto, ponta de lança, Adilson, centroavante, e Marco Antônio, ponta esquerda. O Santos, RG, vamos ver se você lembra desses jogadores. O goleiro Joel Mendes. Sim, grande Joel Mendes. Carlos Alberto, lateral direito. Oberdan e Marçal, dupla de zaga. Sim. Wilson Campos, lateral esquerdo. Esse eu não lembro. Volantes. Volante e meia direita. Ou melhor, volante e meia esquerda. Teodoro e Mifflin. Sim. Mifflin, velho. Era gringo esse cara aí. Passou por lá o Mifflin. E aí aquele quarteto de ataque, ponta direita Mazinho, Totonho, centroavante Cláudio Adão. Totonho, velho. E Edu na ponta esquerda. Cláudio Adão, jogava demais Cláudio Adão, cara. Gols era bom pra caceta. Era bom. Gols de Totonho e Cláudio Adão. Ah, que beleza! Gol grande momento. Adoro o Cláudio Peladão. Esse Zé Roberto aí que jogou, fez esse jogo aí do Corinthians, ele andava, sabe aonde? Lá na Guilherme Cote, na praça. De chinelo com uma gaiola de passarinho na mão. Era mó charme. Olha, ele assoviava. E nesse jogo que eu fui, Corinthians Português, o meu primeiro 5-1. Eu fui embora 4-0, quem fez o gol do Corinthians foi ele. Eu liguei pro Solitão agora. Eu era Solitão mesmo. Ele falou que, inclusive, esse foi o primeiro jogo dele no Corinthians. Aí, tá vendo? Ele fez o segundo Chupa, tempo. Benjamin. Ele foi solista com você. Eu falei, Solitão, era você. Ele falou, você acha que eu sou novo, meu? Ele falou pra mim. Estádio 97 também no oferecimento da Acer, construindo com valor e de HDI seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e, de repente, batem no seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar, hein? Mas relaxa, Cauã, tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. São dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil, hein? Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Ô, Sombra, te manda um abraço aqui. Manda um abraço aí. Pro Douglas Augusto, da Aleph Medical, e pros filhos Vinícius e Arthur aí. Que vieram ser hoje, é verdade? Eu queria agradecer também, viu, Domênico? Pois não. Estão fazendo o abaixo-assinado lá na Moca pra que eu vá morar lá, viu, Henrique? Ah, é? O pessoal lá, ó, a Moca que tá comemorando aí 459 anos. Ele aí. Vai, beijo. O pessoal tá organizando um festival de inverno. Já aí. Foi, quem manda lá é a Taizinha. E negativo, eu vou te falar mais. Fazendo o abaixo-assinado. Vai pra Moca, não tá vai pisar na Vila Maria nunca mais. Vai morar na Moca e na casa do sogro. A Moca que tá comemorando aí 459 anos, aí o pessoal tá fazendo o festival de inverno aí. Vai acontecer domingo lá no Juventus, a partir das 2 da tarde aí. Boa. O pessoal tá fazendo o abaixo-assinado. Morar lá, viu? Mano, tô boneco. Vai pra Moca, ó. Um beijo pro Yoshimito, que é pai do Tiaguinho, assessoria do Palmeiras lá, o pessoal. Tudo gente boa. Olha lá, ó, Seu Yoshimito, parabéns, viu, palestrino. Presida que pediu, hein? Temos um adjunto e um assessor de imprensa aqui no programa. Um do Palmeiras, um do São Paulo. Competição, hein, velho? Então tá bom. E olha, RG, quem ganhou a camiseta do estádio 97? O Suco. Quem? O Suco ganhou. Segundo dados da produção, Diego Del Valle. O Diego Del Valle ganhou a camiseta do estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br. Aliás, na loja do estádio 97, você encontra não só a camiseta do estádio 97, como também os bonés do estádio 97 e os moletons. E são 3 modelos de moletons do estádio 97 muito legais, tá bom? Visite hoje mesmo loja do estádio 97.com.br. Tem um monte de produtos do estádio 97 e também produtos oficiais do seu time. É? Além de você comprar o produto oficial do seu time, você ajuda a sua equipe e chega rapidinho na sua casa. Tá? Loja do estádio 97.com.br. Já visitou? Visite a loja online do estádio 97. Tá muito legal. Você pode comprar para você e também para presentear seus amigos e seus familiares.

candy.